Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje a gente está aqui com a presença do mortífero André. Opa, estamos aqui também com a presença daquele que gosta muito do Homem-Aranha 2 do Raimi, o Superior Magaren. Nossa, acabou com o Magaren. É pessoal o negócio. Ainda me recuperando do baque, estamos aqui com o presunto Evandro. Coitado. Ah, já apanhei. E aqui tá eu, apresentando o cara, dono do blog Aracnofã, o Rodrigo Mônio. Aí, Mônio. Mas eu não sou dono, não. E como sempre, esse bando de desocupado aqui tá reunido graças aos esforços daquele que, se morrer, ninguém vai pedir pra voltar, o Eric. Que isso? Ok, né? Claro que não, porque já tem um novo dono, era que não foi. E hoje, como vocês viram aí na postagem, no feed, no iTunes e etc, o tema do programa, a gente vai falar sobre as mortes da vida do Homem-Aranha, né? A gente fez o Trip View Classic da morte da Gwen aí na semana passada. A gente tá gravando antes do filme, mas talvez alguém morre no filme, talvez não, né? A gente só vai saber depois. Eu vou contar. Não, o Magari já assistiu, mas não vai contar, não. Já saiu o filme? Desculpa aí, mas já saiu. O filme? Magari, mas já abri a boca, apanha. Eu assisti ontem. O André assistiu também. Ué, mas não estreou ainda? No Brasil, não, né? Ah, entendi. E o André assistiu lá em Portugal e o Magaren assistiu na cabine de imprensa aqui no Brasil, né? Tô explicando, senão o povo acha que a gente baixou o filme pra assistir, né? Ah, tá. Bom, então a gente vai começar logo depois da música. Sobre a música aí, Magaren. Então, pra gente comentar sobre as mortes aí, eu acho que a gente tem que começar com a primeira e mais marcante, né? Ah. Que é a morte da Aranha. Ah, não, do Tio Ben, né? Aranha. Com certeza. A Aranha morreu também. A Aranha morreu também, depois que picou. É verdade. Então, apesar de que o grande roteirista vai dizer aí que ela teve tempo de picar mais alguém, mas... E a gente precisa explicar mesmo, vamos falar como foi a morte do Tio Ben aí, né? Mas é a primeira morte mais importante pra criação do personagem, né? Foi? É tão importante que não tiveram coragem de trazer ele de volta até hoje. Ainda bem. É, ela aconteceu lá na Amazing Fantasy 15, né? A primeira edição com Homem-Aranha, escrita pelo Stan Lee e desenhada pelo Steve Ditko, né? Sim. Então... Alguém quer comentar alguma coisa? Pode comentar aí. É a quinta essência da motivação, porque antes ele era só um jovem egoísta querendo usar os dons para ganho próprio. E ele só deu razão a grandes poderes, vem grandes responsabilidades, com a morte do tio dele, né? É uma culpa que ele vai carregar para sempre. E moldou o heroísmo dele, tudo, né? O Homem-Aranha é quem ele é devido à morte do tio Ben. O heroísmo dele nasceu a partir daí, né? É, porque foi uma morte que ele poderia ter evitado, né? E não evitou justamente, sim, por causa do egoísmo dele. Sim. Tanto que um amigo meu falou que ele não gosta do Homem-Aranha porque ele deixou o tio morrer. Mas não é bem assim. Como é que ele ia saber, né? Que houve ladrão... Né? Não, foi essa morte mesmo. Por causa dessa morte que ele... se culpa por todas as outras mortes que aconteceram ao redor dele. Sim. Então... Ele é o senhor culpa, né? Dos super-heróis. E eu gosto. Se morre alguém na China, ele vai desculpar porque eu não tá na China pra salvar essa pessoa. Não, se morre alguém na China é porque o Chaves respirou. É verdade. Tanto que ele evita respirar o menos possível pra matar menos os chineses, né? Exatamente. E mesmo quem não lê o Homem-Aranha, né? É um fato aí que todo mundo conhece do personagem, né? O povo pode não saber da morte da Gwen, que é uma morte muito famosa entre os fãs, né? Mas a morte do tio Ben, ela tá eu acho que praticamente em todas as mídias do Homem-Aranha que já saíram, né? No desenho dos anos 90, no episódio da ameaça do Mistério, é mostrado em flashback, né? Então acho que em flashback, em todo momento... Essa morte é tocada, porque ela tá vinculada diretamente com a origem do Peter, né? É no mínimo mencionada em algum... É. Bom, no final da Amazing Fantasy XV, né, a história termina falando que o jovem aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e tal, E isso, posteriormente, a frase ela é acreditada ao tio dele, né? Ao tio Ben. Tio Ben. Então ele fica bem, aí. Se bem que no filme ele fala, só que na Amazing Fantasy 15 ele não fala essa frase. É esse texto final que fala, né? É outro tio que fala, o tio Stan. Exatamente. Tio Stan. Bem como o McGarry postou há muito tempo atrás lá no Orkut, né? Lembre-se das famosas palavras de Stan Lee, né? Foi longe aí, hein? Orkut. E aqui, eu não comentei, mas o André, ele faz parte do Aracnofan, né? Ele posta as notícias aí e tal. E o Evandro é um dos membros lá do grupo do Aracnofan, né? A gente convidou ele por causa de umas polêmicas aí que rolaram em relação às mortes, né, Evandro? É. Pode. Várias discordâncias, então. Várias opiniões diferentes, né? É, bom, a gente tem aí pessoas, cada um com uma opinião diferente e tal, pra conversar um pouquinho, né? Mas a última coisa que eu quero é brigar, porque vamos fazer uma discussão construtiva com isso, né? Sabe como é que é, né? É, com certeza. E eu nem sei aqui se... Eu acho que a maioria do que a gente vai falar nesse programa vai ser consenso, né? Não vai ter nada muito... Eu acho também, O que pode rolar, vamos dizer, na minha opinião, o máximo que pode rolar, eu vou apontar como descaracterização em algum momento. O que, Paulo, vocês podem concordar ou discordar, né? Então, tem mais algum comentário aí sobre a morte do tio Ben? Ou a gente pode passar pra frente? Ah, sei lá, a gente já falou tanto dela que não tem muito o que falar. É como falaram, que ela serviu pra moldar o caráter. Até porque nos dois filmes que mostrou ela, eles quiseram dar uma desculpa pro Peter. Deixar nos quadrinhos, não. Nos quadrinhos foi por... Alguém usou uma palavra aí que eu esqueci, mas eu uso FDP mesmo. Se eu não tô enganado, o Peter fala que... Ele deixa... Fala que é a responsabilidade do guarda. E que certo. De agora pra frente, ele só preocupa com uma pessoa no mundo, ele mesmo, né? Olha, pra que eu vou pedir se é seu trabalho? Eu não vou fazer seu trabalho. Exatamente. E coincidentemente, o cara vai lá e mata o tio dele lá no outro lado da cidade. Mas tudo bem. E um detalhe que eu acho que pode parecer banal, mas na trilogia do Raimi, ele encontra o tio dele e presencia a morte do tio. No original, ele chega em casa e já estavam recolhendo o corpo dele. Foi a tia May que presenciou tudo, né? Ele nem pôde dar um goodbye pro tio dele, né, final. Exatamente, ele chega e o tio já tá morto. Uma sacada mágica do Raimi, né? Que é mais emocionante, né? Pois é, o que você falou? Eu só ia comentar, porque assim, nos dois filmes, tanto no Amazing quanto no do Raimi, o motivo de ele ter deixado o... Nossa, vai ser horrível pra fazer isso, vou começar de novo, porque pra cortar isso... vai de novo. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, Nossa, mano. Fica tranquilo. Péssimo como ator, né? Não ia dar um bom ator, não. Bom, não, porque assim, no filme do Ren, no Amazing... O André tá em outro país, tá se atrapalhando com o idioma. Não tô conseguindo mais falar português do Brasil, não. Se você quiser falar em português de Portugal, pode ficar à vontade. Na hora, pois. Apá. Não, vamos tentar de novo. Bom, porque no filme do Raimi e no do Amazing, o motivo dele ter deixado o cara passar foi por causa de vingança. Ele queria se vingar, no do Raimi ele queria se vingar do cara porque ele não quis dar o dinheiro. No do Amazing ele quis se vingar do cara da loja porque não queria dar o troco pra ele, uma coisa assim. Nos quadrinhos não, nos quadrinhos é por puro egoísmo mesmo. Tanto no Ultimate quanto no meio-meio. Então no filme, nos dois filmes eles mudaram isso, deixaram por questão de vingança. É igual o Magarin falou, eles tentaram dar tipo um motivo, né? Vamos colocar assim. Uhum. Bom, pareceu o Peter menos egoísta, ou talvez um pouco, amenizar isso nos filmes, né? Exatamente. O que eu acho errado. Sim. Apesar de que, como o André falou que... Ou foi o Evandro, não sei. Que ele teve tempo de se despedir do tio. Mesmo que no filme do Remy ele não tenha evitado sair correndo feito uma vaca louca e deixar o presunto do tio nem esfriar direito lá no chão. É verdade, né? Coitado. A gente não vai comentar aqui. Na verdade, a gente tem várias mortes na vida do Homem-Aranha. A gente vai falar só algumas, né? Porque senão a gente... Leva a noite toda. Vai ficar a noite toda aqui. Mas uma que a gente não vai comentar muito aqui, mas que é importante também, foi a morte dos pais dele, né? Que foi justamente o que fez ele ser criado pelos tios e tudo mais. É, É, da mesma forma que o tio Ben morreu, né, que era a figura do pai pro Peter, a próxima figura paterna do Peter, né, que era, vamos colocar mais ou menos uma figura paterna, foi o Capitão Stacy, né? Ah, claro, sem ele dúvida. Ele morre lá naquele arco da Amazing Spider-Man 89 e 90, escrito pelo Stan Lee, com a arte do Joe Kane e John Romita. E a gente fez o Tweep View dessa história, né? Começa aí o azar dos Stacy. Pois é, né? É uma mais, e o mais incrível, ele já há tempos ele já sabia que o Peter era o Homem-Aranha. Ele foi o primeiro a decifrar esse segredo. E nunca não revelou, né? Não precisa ser muito inteligente pra isso. Dois, né? Ah, tem o Robbie também. É, o Robbie nunca falou que sabe, né? Mas assim, pela cara do cara... É verdade. Eu também acho, sim. O Robbie sabe, mas é extra-oficial. Se você convive com os dois, não tem como você não saber. Tem que ser muito burro. O Jameson não sabe porque ele é cego de raiva, né? Ah, ele... Eu não sei se eu acho ele... Eu consigo decifrar o Escovinha. Ou ele é burro, ou ele se faz de burro, ou ele gosta de ser burro. De qualquer forma, ele é burro, né? Então, o Capitão Stacy, a morte dele se dá naquele confronto do Homem-Aranha contra o Octopus, né? Sim. E o Homem-Aranha faz lá... Ele aplica uma coisa nos tentáculos do Octopus que deixa ele descontrolado e derruba lá uma chaminé na rua e o Capitão Stacy, pra salvar um garoto, ele joga o menino pra longe e é soterrado, né? E o Homem-Aranha fica naquele dilema. Quase... Vamos falar. Quase acontece... Quase no... Repetir essa cena no Homem-Aranha 2 com o Stan Lee. Só que o Stan Lee salva verdade. É verdade. Na Amazing, o ladrão... foge e ele não corre atrás do ladrão. Nessa história, ele tá perseguindo o Octopus justamente pra não acontecer a mesma coisa, né? Deixar um vilão à solta e ele matar alguém. E é justamente enquanto ele tá perseguindo que o Capitão Stacy morre, né? Na verdade, foi um efeito colateral. Ele se debateu com os tentáculos porque perdeu o controle e destruiu a chaminé e os escombros. Ia cair em cima da criança e o Capitão empurrou a criança, né? E caiu em cima dele. Foi tipo um momento de falta de controle do Octopus, né? Mas diretamente tá ligado ao Peter, infelizmente, né? Sabe que o Octopus discorda dessa versão, né? Ah, é? Ele não assume ter perdido o controle nunca. Sim. Em Marvels, não foi? É. Quando o repórter Phil Sheldon entrevistou ele, ele falava que ele não confirmava nem negava nada, porque seria divertido ver o Aranha sofrer porque ele que foi culpado, né? O Aranha. Precisamente. Muito interessante isso aí. Ele é arrogante demais porque ele nunca admite uma falha, né? Talvez agora em Superior, mas isso é outros 500. É, isso aí já é outra... Spoiler não aconteceu aqui ainda. Verdade. Bom, então, alguém quer comentar alguma coisa do Capitão Stacy sem piadinhas contra os vídeos? Só me segurando. Porque nos Tweep Views Classic a gente acabou com a imagem do cara, né? Não pode ser sim. Então, sim. É isso. Tem um romance entre eles? Não. O Capitão Stacy está interessado. O Peter, né, só fica pulando fora. Tanto que o Capitão Stacy... Peter é a vítima. Existem dúvidas se ele estava tentando salvar o menino. Não, tô zoando. Pelo amor de Deus. Cara, você não dá ideia, cara. Dado que exato ouvir isso aí, cara. Olha o que ele já fez com a Gwen, meu. Não faça isso. Não dá ideia, meu. Pelo amor de Deus. Coitado, né, cara? Nosso maior receio é o Quezado ouvir qualquer um dos Tweep Views. Pois é, se ouvir vai sair cada coisa, né, cara? Vai sair cada coisa. O Stacy tinha que ser muito rápido pra fazer isso antes do descobrir. Ele tava tentando só pegar o menino pra alguma coisa, não sei o quê, né? Enfim. Não tinha malícia naquela época, era os anos 70, dá um tempo, né, meu? É, sexo, drogas e rock and roll, não tinha malícia nenhuma, né? Nas HQs tá falando ainda não. No serviço. Não sei, eu tô enchendo o saco. Porque eu acho que no roteiro, na hora, eles botaram pro Capitão Stacy falar: ah, Peter, agora a Gwen pode ficar toda pra você. Nossa. Tinha um complexo de Electra entre os dois, será? Entre a Gwen e o Capitão? Não tinha sacanagem nos quadrinhos. Só o Harry vai embora muitas vezes com a Gwen e a Mary Jane. Não, mas isso aí, a gente tá enchendo o saco, mas realmente, né? Os quadrinhos eram pra criança, tá? Os caras faziam as coisas assim, sem pensar em... É, pra criança, o Harry drogado. E um aspecto muito importante, falando seriamente agora, da morte do Capitão Stacy, é que a Gwen começou a culpar o Homem-Aranha e acho que ela, até o final, ela nunca perdoou o Aranha pelo que aconteceu com o pai dela, né? Tanto que aquela edição do Homem de Gelo, ele tava querendo afastar o Peter do Homem-Aranha, porque ela tava já suspeitando, né? Exatamente, que ele tipo, enche as roupas dele de teia, né? E o Homem-Aranha carrega como se fosse o Peter pra longe, é essa, né? E parece que ele queria que ela odiasse o Aranha. estranha mesmo. É como se ele quisesse, né? Esquecesse ele só pensasse no Peter, mas que odiasse o Aranha, né? E até acho que até o fim, na morte dela, ela nunca perdoou o Aranha, né? Ela sempre vai ver ele como o cara que foi responsável pela morte do pai dela, né? Eu acho que um pouco antes dela morrer, ela ameniza um pouco esse sentimento aí, né? Mas antes ela realmente odiava o Homem-Aranha. E eu acho que daí a gente já pode pular pra próxima morte da lista, né? Ah, claro. Pular. Como não, né? Pular não foi uma escolha muito boa de palavra. Tá, então vamos empurrar pra próxima aí, né? Lá na Amazing Spider-Man 121, na 121 acontece uma morte aqui, né? Na 122 vai acontecer uma outra, mas a gente vai falar depois. Na 121, escrita pelo Jerry Conway, arte de Jill Kane, de Romita e Tony Mortellaro, a Gwen Stacy morre, né? E foi um baque pra época. Acabou com... Muitos atribuem o fim da Era de Prata e começo da Era de Bronze quando a mocinha não foi salva no último momento e o herói falhou, né? Até então trouxe uma maturidade maior pras histórias de super-herói, né? Foi um símbolo a morte da Gwen, né? Até hoje, né? Tanto pros leitores da época como pra influência dos quadrinhos em si, né? Como precursor da Era de Bronze, que já tinha começado pelo menos desde o começo dos anos 70, né? Pois aí... Eu não esperava que a namoradinha do herói fosse morrer, né? Ninguém. A gente já comentou semana passada no Clip View, da morte dela, que você esperava, sei lá, o Capitão Stacy morreu, mas não era um personagem muito próximo, apesar de ser próximo, não fazia parte dos personagens principais ali, que tava sempre. É, agora a Gwen Stacy, que é praticamente a protagonista da história junto com a Aranha. Nossa. Você nunca ia imaginar. E ainda mais na época que não tinha spoiler, essas coisas. Não. O pessoal só descobria. Não, o povo só descobriu. O povo só descobriu na última página da revista. É. E a capa era bem sugestiva, que um daqueles do quadro ia morrer. Mas só comprando, você soube. Era uma forma de fazer suspense bem criativo pra época, né? Exatamente. Era espetacular. Aquela acho que é o momento de tragédia talvez suprema do Aranha, né? Porque ele falhou de novo e falhou de uma forma que ele mesmo não acreditou que falhou, né? A cena que acontece, quando ela cai e ele segura, ele ainda fala, eu te salvei. Aí ela não responde, ele fica lá, responde, eu te salvei. E aí vem aquele duende. Ela morreu mesmo, ele... Lembra o duende? Idiota, um perfeito idiota romântico, né? Nossa senhora, não dá pra esquecer essa frase do duende, não? Que ele assistiu o filme do Hemp. E foi uma... A morte da Gwen, igual a gente comentou, né? No último Trip View Classic e tal. Que ela mudou não só o Peter Parker, né? Não só os quadrinhos também e tal. Mas os personagens, a Mary Jane principalmente ali, ela tem... A Mary Jane nasce ali, né? Ela era uma baladeira, né? Que se preocupava com a vida, né? Era uma personagem, tecnicamente, uma coadjuvante fútil, né? Só depois que ela se consolaram com a perda da amiga, eles foram se aproximando e ela foi se tornando o mulherão que ela é hoje nos quadrinhos, ao lado da Lois Lane e de outras... O namorado de super-herói famoso, né? Isso que o Quezada destruiu, mas... É. É, realmente. Obrigado por ter lembrado disso. E outra coisa importante da morte da Gwen Stacy é a forma como o Gary Cohen conduz o desespero e a raiva do Peter quando ele fala que ele vai matar o duende. Você vai morrer porque você tirou de mim a garota que eu amo. Aquela foi a primeira vez que eu vi o Aranha ameaçar mesmo o vilão de morte. Tipo, ameaçar, eu vou te matar e nada vai me impedir de ter minha vingança, né? Exatamente. Ele recobra consciência no último segundo, no né? No último, tipo, ele fica, a morte da Gwen na 121, ele fica a edição 122 inteira tentando matar o duende, né? Sim, ele falou, mesmo que eu me arrependa depois, né? Ele falou, né? Ele tava disposto, mas no último momento o senso de responsabilidade falou mais alto, né? E aí ele desistiu. E aí veio aquele esqueminha lazarento do duende de enganar ele com o jatinho, e aí o tiro saiu pela culatra. Exatamente, que foi uma outra morte aí que importante, né? Na história do Homem-Aranha. Que foi a morte que depois foi desfeita, mas se a gente for falar isso aqui, a gente vai falar do monte de gente, né? Mas foi a primeira morte que foi desfeita, né? Sim. Do Duende Verde, desse, né? Desse que a gente falou, foi? Isso, desse que a gente falou. Espetacular Spider-Man 75, no final da saga do clone, né? Exatamente. Foi uma ideia, na verdade, do Bob Harras, porque na época a saga do clone tá tendo muitas brigas entre o time criativo, né? Eles não sabiam mais como desatar aquele nó, né? E aí o Bob Harras, que era um grande editor-chefe da época, sugeriu a volta do Norman. Mas saiu depois naquele Teia do Aranha a Teia do Aranha 4 da Panini, como deveria ter sido o final da saga, segundo o Mac e o DeFalco, o Tom DeFalco, né? Que era, na verdade, o Harry que teria voltado e não o Norman, né? Isso. É, a volta do Norman significou o seguinte: que nem um saudoso Capitão Rodrigo do Orkut, do Comunidade do Aranha, falava, abriu o precedente pra todos os mortos começar a voltar, né? O personagem ficou 23 anos morto, ele criou um legado muito bacana, veio o filho dele, o Duende Macabro, né? Que é o meu vilão favorito, e isso aí meio que quebrou, tipo, ele, a grande mente maligna por trás de todo o lance da saga do clone, né? É meio, né, deslocado. Ainda mais que a Marvel até então mantinha aquela tradição, tentava, né, manter de que quem morria permanecia morto. E foi aí que tudo a vaca foi pro brejo nessa tradição, né? Na morte eu acho que eu discordo um pouco, hein, porque Jean Grey nessa época já tinha ressuscitado trocentas vezes. Sim, sim. Só que ela só voltou porque deram uma desculpinha bem idiota pra ela ter voltado. E o... Aí alguma não é idiota? É, tem, por esse ramo também. Só que era também o na época, o editor-chefe, ele dava um desconto, porque era o Claremont e o Bernie, eram os caras do momento na época, né? Então acho que eles deram esse desconto também, né? É, e a morte do Norman, né? Voltando aqui pra morte dele lá na 121, foi justamente o que o Evandro comentou aí. É ela que deu o surgimento a toda a linha de duendes, né? Sim, que eu gostei pra caramba disso. Isso, que um encontra um esconderijo do Norman ali, outro encontra aqui, tá, o cara tem metade de Nova York é esconderijo do Norman, né? Não, as catacumbas que a gente falava. Exatamente. E aí, deixa eu só... Pode falar. Posso comentar aqui? Não. Porque a morte da Gwen, eu, pelo menos da Marvel, eu considero a mais marcante, porque é inovadora pra época, como a gente Sim, comentou antes. Com eu acho que tudo que é inovação acaba tendo um destaque maior sempre, independente de depois disso ter mortes tão ou melhores, mais bem escritas, ou tão boas quanto. A primeira sempre vai ser a mais marcante e considerada a melhor por ser uma inovação. Sim, é isso que acontece em cinema também, até com o filme dos Vingadores, por causa disso, que os Vingadores é um filme excelente, mas eu acho que o que mais marcou ele, fez dele um bom filme pra todo mundo, é por ser uma inovação no cinema. Exato. Então... Desde que seja uma inovação positiva, né? Não uma aquela inovação que só tá lá pra polemizar, né? É, tem isso também. Sim, que veio nos últimos anos da Marvel, né? É. É isso aí. E outra coisa que eu queria falar é... Porque quando eu tava lendo o livro A História Secreta, quando eu tava falando da morte da Gwen, disse que quem deu a ideia ou ajudou de alguma forma, não sei, eu vou ler aqui essa parte de novo pra confirmar, foi o John Romita. Sim. O pai. Acho que na época o filho dele não desenhava ainda, não sei. Bom, não. Acho que não. Começando 70. Isso foi publicado, desculpe interromper, isso foi publicado naquele A Gênese do Clone do formatinho número 5 Épicos Marvel, não sei. Acho que como é que pode confirmar se foi publicado que representou a saga do Clone e tinha um pós-fácil do Gary Conway falando sobre isso, né? Que aí que ele começou a pensar, por que não matamos a Gwen? Aí ele foi babolando até chegar nessa esplêndida edição aí, duas partes da morte dela. Assim. E ele se arrependeu, ele queria trazer ela de volta de algum jeito. Por isso o lance do clone, né? Agora não foi ele que se arrependeu, os leitores ficaram bravos. Ah, eu ia comentar isso. Cara. Teve ameaça de morte, teve tudo, você imaginar. Teve, né? Inundaram de cara. O Stan Lee foi numa palestra que ele tava fazendo, o pessoal ficou pedindo, ele falou, mas não, eu não fui eu que escrevi, foi o Gary. Aí cara, ele teve um jeito de trazer de volta. O Gary chegou pro Stan Lee e falou, tô querendo matar a Gwen, não sei o que. Ah, beleza, ótimo, faz. Aí depois o Stan Lee chegou pra ele, depois da polêmica toda que deu, lembrar. E falou, cara, volta com a Gwen de algum jeito. Aí ele fez a primeira saga do clone lá, né? O Gary Conway, ele era muito novo também, na época. Ele tinha 20 e poucos anos, alguma coisa assim. E ele falou que ele foi contra, porque ele falou que uma das tradições da Marvel é que quando alguém morria, permanecia morto, né? Mas Exatamente. Aí o Stan falou, mas traga ela de volta de alguma forma. Aí ele burlou um pouco essa regra com o clone, né? Exatamente. Pessoal, morria, permanecia morto. Sabe de nada, inocente! Ah, mas lá era os bons tempos, né, Mac? Os bons sim, tempos. Na época, sim. Inclusive, o clone da Gwen, ele aparece e não morre no final, né? Ele vai embora. Não, tipo, vai embora. Ele trouxe ela. A Gwen de volta, né? Ela vai embora. Isso. Vai embora. O clone dela ou ela. O único clone, ele e ela, é a Mulher-Aranha do Multiverso. Cara, eu gosto de fazer uma comparação que vocês comentaram, ameaça de morte, não sei o quê. Isso acontece até hoje também, quando, sim, como na época do Superior. Sempre, sempre. Eu gosto de fazer uma comparação assim, tem leitor de quadrinho que é igual a brasileiro com futebol. Sim, é verdade. É quase verdade. A mesma coisa, velho. Ano passado mesmo, André, você não viu com o Slot quantos e-mails de morte, até de brasileiro, ele recebeu porque matou o Aranha na edição 700 de Amazing Spider-Man? Era que bela forma de comemorar a 70ª edição do Aranha, é, né? Matando o personagem e colocando o vilão no corpo dele, né? Receberam o gol do cara. Até o cara postou numa comunidade, né? E ele colocou, traga o Peter de volta. E aí ele falou, já que você pediu tão educadamente, não. Então, fuck you, ele falou pro cara. Aí depois, pelo menos metade que ameaçou ele, tava comprando a revista depois, né? É. Mas é. Então, vamos aí já seguindo aí, né? Seguindo, Eu acho que antes de partir pra esse, já fechar o Duende, falar do terceiro Duende, que apareceu em algumas edições e morreu rapidinho, né? O Bart Hamilton, em 78. Bart Hamilton. Foi acho que 5 edições e ele morreu logo, né? Era o psiquiatra do Harry que o Harry tinha revelado pra ele alguma coisa de hipnose, que ele era o Duende e revelou um dos 10 zilhões de esconderijos do Duende. Só que eu nunca tive certeza se ele ganhou os poderes do Duende, se ele só treinou com equipamento. Acho que ele não teve a super força, né? Ele só treinou, tanto que ele morre com uma bomba comum, que não iria matar o Duende se ele tivesse super força. E é um arco que, bom, hoje em dia, todo mundo que for ler praticamente já sabe o final, mas eu li ele há pouco tempo, alguns meses atrás, e se você não souber o final, é um arco interessante pra caramba, porque parece que o Harry voltou. Caramba, você ainda lembra? Sim. minha memória é bem fraca, mas isso aí eu lembro, né? E é uma história boa, a história é boa pra caramba. A volta do Harry? Dos mortos? Não. Essa história do Bart Hamilton. Ah, sim. Que até o final, é bom vocês comentarem que são mais ou menos 5 edições, até a 5ª edição, você tá achando que é o Harry. Ah, não, sim. Não dá pra saber que é o Bart Hamilton. Né? Só que ele também veste a roupa de duende, tanto que tem os dois lutando depois de duende, né? Isso, o Harry dá uma enlouquecida lá e parte pra cima, né? O Harry enlouquecido? Não. Sim, então, ele tava se recuperando ainda da vez que ele teve o colapso mental e virou o Duende, né? Tanto que ele ficou um tempo afastado das revistas, né? Depois da primeira investida dele no Peter em 74, né? Então, aí a gente dá um salto no tempo aí lá pra Amazing 248, é a segunda história da revista, né? Escrita pelo Roger Stern. Grande Roger Stern. Com a arte do Ron Frenz e do Terry Austin, que é a historinha ali do Tim Harrison, que pra quem não conhece, o nome da história é o garoto que coleciona Homem-Aranha. Ei, falou o nome certo! Na época ele o garoto que coleciona, hoje em dia é o que colecionava. A maldade. Da maldade, é verdade. Então, Mônio, quer comentar dessa história aí que você gosta tanto? Eu vou me emocionar e começar a chorar. Quem não gosta? pois é, quem não gosta? Inclusive, só, antes de mais nada, é bom afirmar que essa história aí foi adaptada até pro desenho dos anos 90, naquele episódio Faça um Desejo, Ataque do Octobot, que juntou essa história aí com aquela história dos anos 60, que o Aranha perde a memória e é manipulado pelo Octopus, que tenta convencer que ele a se aliar a ele, né? É uma junção. Exatamente. Mas a adaptação pro desenho animado, tenho certeza que o Magari vai concordar comigo, que é horrível, porque o Tim virou menina. É, era Maria Taína, era o nome dela, uma menininha. Isso, não, obviamente, que desqualifica completamente o conteúdo da história. Certo, Magari? Não. Mas, Mônio, comenta aí da história. Cara, o que eu acho mais legal da história é o fato que a gente não... Até então a gente não sabe por que o Aranha foi lá visitar o molequinho. Exatamente. Certo? A gente só sabe que é um garoto que gosta muito da aranha, coleciona tudo que tem do aranha, tira o que bandido do aranha e fica na parede, o moleque recolhe a cápsula e guarda e tal. Tem tipo uns recortes, né, do jornal, assim, falando sobre o menino tudo no meio da história. Aranha, vai mostrando a história do moleque, né, que era muito fã do aranha, que ele gostaria muito de conhecer o aranha, até. Exatamente. E o Peter faz... É o tipo de história que que me ajuda a lembrar o porquê que eu gosto do Homem-Aranha, cara. Sim, sim. Entendeu? É isso que mexe comigo. Exatamente. Ele quer ajudar todo mundo, né, cara? Isso que é o aspecto mais interessante dele. É isso que eu gosto dele. Caramba... Eu vou deixar essa outra afirmação pra parte do Kraven, mas depois eu vou também lembrar. Mas falando da morte do Tim Harrison, o que eu acho muito interessante é que você vê a criatividade, né? Em 17 páginas, é mais marcante que muitas arcos por aí, né? Não precisa ter planos mirabolantes, o vilão chegar e ferrar a vida do herói a cada duas edições e voltar. Não, uma história simples, trazer um drama do mundo real pra dentro da história, né? E como o Aranha fica impotente diante de uma situação daquela, né? Ele não tem o que fazer ali, ele só foi lá agradar o garoto mesmo. Foi. Pouca descobre cena. No final, na última página, né? Na última página, que o garoto tá com câncer, vai dar spoiler mesmo, spoiler de 25 anos. É só um comentário que ele fala, a última coisa que ele pede é pra revelar, saber revelar quem é a identidade, né? Aí o Peter fica, não sei e tal, e fala, não, vou revelar. Mas antes o menino fala, me revela que eu prometo que eu vou não guardar o segredo pra minha vida toda, né? Nossa, foi muito foda. E você falou posso 17 páginas? Em uma frase, isso é o conteúdo, assim, o que define essa história. Dica. Assim, ele não podia fazer nada, mas ao mesmo tempo fez tudo. Ele realizou o sonho da vida do moleque, né? Exato. Pra quem tá lendo, é até uma coisa assim impensável, né? O Aranha simplesmente ele fica meio receoso e tal, mas ele tira a máscara, ele fala o nome dele e ele conta a história pro garoto, né? Isso, e aí no final você tem o último recorte do jornal falando que ele tá morrendo de leucemia, tem apenas coisa de algumas dias semanas. De são algumas semanas. E aqui não era nem semanas, acho que era dias mesmo. Acho que sim, também não lembro. Ele tá em cima do muro lá e tem lá, mostra que é um hospital lá. Inclusive a cena. Semanas mesmo. A icônica, antes de mostrar o muro, ele tira a máscara e começa a chorar, né? O Aranha, ele abaixa a cabeça e diz embora, né? Ele põe a mão na cara e começa a meio chorar. Porque ele sabe que é uma batalha que ele não pode vencer, né? Não tem nada que ele pode fazer pra ajudar. Então, né? E sabe o que é mais interessante, Evandro? Você comentou como que os caras conseguem fazer isso em umas 17 páginas, né? Exatamente, Eric. Tem 11 páginas a história. 11? Desculpa, então, pela minha conta, cara. É porque a revista, ela é dividida em duas histórias, né? E é mais impressionante ainda você ver que foi feito em metade do espaço que normalmente uma história é feita. Exatamente. Desculpa, foi um erro de cálculo meu. Mas não, só tô comentando que... Mas isso aí é aquela questão que eu já reclamei mais uma vez. Isso é uma história simples, mas que emociona. Emociona. O problema hoje em dia é que ao invés de querer manter caráter de personagem e contar uma boa história, todo mundo quer deixar uma marca e revolucionar tudo que se sabia. Exatamente. Esse é o problema. É isso. E aí vem o quê? A descaracterização. Os velhos leitores não vão gostar da forma como muda certas personalidades. Tipo, você tá lendo o personagem que você gostava, mas não é mais o... Você perde a identificação com ele, né? Você tem que ver que se tudo são grandes histórias, nenhuma é uma grande história, né? Exatamente. E essas histórias do Aranha mais simples assim, são as que eu mais gosto. Aquela da Aranha Suburbana, que eu já sei. Aranha Suburbana é uma das minhas favoritas também. Ah, claro. A hora que a policial vai revistar o Aranha, aquela cena lá é muito marcante, né? Cara, a hora que ele tampa a boca do cachorro cateia. Maltrata os animais, o Aranha é um criminoso mesmo. É verdade. Só pra finalizar, o mais legal é que foi essa história que pra mim o Roger Stern é o meu favorito do Homem-Aranha. Não foi por causa do que ele criou o Duende Macabro que é o meu vilão favorito, mas é por causa dessa história. O Roger Stern foi fenomenal. É por isso que ele, pra mim, é o meu favorito. Ele e o D-Mac. Assim, essa história, além da... Acho que o que marca muito ela também, além dela ser... Assim, não é uma coisa muito comentada isso, eu acho. Eu acho que o que ajuda um pouco pra marcar essa história, além dela ser bem carinhosa, eu acho que é o estilo da narrativa dela, que é um pouco diferente, porque durante a história que você vai vendo os recortes de jornal e vai vendo a história do menino. Exatamente. Você vai entendendo por que o Homem-Aranha tá lá. É uma narrativa diferente. A própria história é diferente de todas as outras que saem, sabe? O próprio estilo da narrativa. Então isso já muda um pouco e ajuda a pessoa a perceber uma diferença ali, entendeu? Exatamente. Tentaram até já repetir essa história várias vezes, mas nunca teve mais o mesmo impacto. Não tem. É porque é a mesma coisa, né? A pessoa faz uma história revolucionária, aí todo mundo tenta fazer uma história revolucionária igual a que saiu, né? aí dá. Eles entendem muito o conceito de revolucionário, né? É isso aí que define os clássicos de histórias de tirada de clássico. Isso que é um clássico, né? Recentemente teve uma história que postaram, acho que lá no grupo mesmo, do Aranha. Quase a mesma coisa, só que é uma menininha que tá no beco lá, que ela acaba morrendo no final. Ah, sim, eu tenho essa aí. Mas não é. É uma boa história também, mas não tem o mesmo impacto. Não tem o mesmo impacto. Então, a gente pula aí pra Spectacular Spider-Man 107, escrita pelo Peter David. Na verdade, é o início de um arco, né? É. Escrito pelo Peter David, com a arte do Hitch Buckler e Brett Breeding, que é a morte da Capitã de The Wolf. Sim. O Magari adora, né, Magari? Uma das minhas primeiras revistas. Então, Magari, já que você gosta tanto dessa história, pode puxar o assunto aí. Então, que eu gosto dela. Acho que vale primeiro falar quem era a Jean DeWolf, que era, o próprio nome fala, a capitã de polícia, mais uma que vai pro espaço na história do Aranha, que ela aparecia regularmente nas histórias e era a única policial que ficava do lado do Aranha. Quando todo mundo falava que ele era um assassino, ela sempre dava um jeito de defender. Ela acaba sendo assassinada. O que eu gosto dessa história é que ela não é assassinada por um super vilão, não morre numa batalha do Aranha contra algum vilão. Ela é assassinada por um serial killer normal, entre as coisas. E a história começa com ela morta, né? É diferente das outras também. E a forma brutal como ela foi morta, um tiro de trabuco bem no meio do tórax. É tipo uma história violenta e dark pro estilo das histórias que a gente tá acostumado a ler com o Aranha, né? Eu contei rapidamente lá no Hangout do mês passado. Ah, do mês passado. De março, né? De março? Isso. Que quando eu comecei a ler o Homem-Aranha 39 lá da... Era a revista antiga, né? Da Abril. Eu fui na banca e eu achei justamente essas duas, 86 e 87. 87 e 88, da Homem-Aranha, que traz essas duas histórias. Nessa mesma época eu tava começando a ler Homem-Aranha, eu tava viciado em ler Agatha Christie. O que me chamou a atenção é que essa história tem todo esse clima, que você não sabe quem é o assassino. É uma história é justamente uma investigação criminal, do início ao fim, né? Como se fossem dois detetives, o Homem-Aranha e o Demolidor, né? Tentando descobrir ali. Na verdade é o Homem-Aranha com... Carter. Verdade. Demolidor é um coadjuvante, infelizmente, na história, né? Na verdade, ele entra na história a partir da metade, quando matam o juiz Rosenthal. Na segunda edição do arco, né? Devorador de pecado foi azarado que ele matou gente próxima de dois heróis. Exatamente. Carnificina matou milhares de nova-iorquino lá, né? Mas não matou ninguém próximo do Peter, né? Então que se dane. Por isso que ele defendeu ele tantas vezes do Venom e de outros malucos que queria dar um fim no maluco, numa filha da mãe lá. Não, Carnificina e Venom não entram nesse podcast, que infelizmente eles não morreram. Ah, tá bom. O Carnificina tem essas voltas malucas da morte, né? Ah, ele morreu, sim. O Carnificina morreu. O Sentinela. Então, já voltou. Mas já voltou. Não morre, né? Aquela praga não morre. Nem se dá um trabalho de explicar como ele voltou, mas... Nem vale a pena. Dá um trabalho de explicar como o Clito Cassidy, que era ruivo, virou moreno. Mas tudo bem. Então, vamos comentar mais aí da Jean DeWolf ou podemos seguir? Ah, eu queria falar... Pode falar. Fala aí. Obrigado. Fique à vontade, pode falar. Eu queria falar, não, então já foi, né? Se não quer mais... Eu também sou... um grande fã desse arco. Eu gosto muito da temática, porque é uma temática que pode gerar várias opiniões diferentes. Alguns podem dizer, não, ele é um assassino, independente de qualquer coisa, não, ou não, porque ele foi influenciado pelo experimento que ele passou quando ele era agente da SHIELD e pela morte do amigo dele, que ele ficou traumatizado. Então pode gerar um bocado de opinião diferente, pode gerar uma discussão até, sei lá, bem profunda mesmo. Da atitude do Aranha, né? Do descontrole do Aranha, que muitos acham, né? Ponto alto. Eu ia comentar. Porque assim, o Homem-Aranha em várias histórias, você vê. Em vários tipos de história a gente vê várias personalidades diferentes do Homem-Aranha. Nesta, a gente vê que, devido à morte de uma pessoa próxima, como a Jean, ele se descontrola totalmente. Ele chega até aí contra os próprios princípios dele. Caguin, ele conseguiu voltar assim no final. Mas nessa da Jean DeWolf, se não fosse o Demolidor, ele ia se arrepender pro resto da vida, pelo menos. Porque depois que ele viu o que ele fez com o Carter, né? Ele já ficou puto da vida, né? Com ele mesmo. Se não fosse o Demolidor fazer ele enxergar. Ah, meu Deus. Aí já era uma vez o... Aí ia começar o... A fase anti-heróica do Aranha, né? Tanto que depois, quando o Carter volta, mais pra frente, o Aranha não consegue lidar com o que ele fez, porque ele tá mancando, tá todo... Ainda tá se surdo, sentindo as sequelas da surra que ele tomou. Ele até pergunta, né, Mac? Onde você ficou assim? Te maltrataram na prisão? Não, você, no nosso último confronto, você quebrou minha clavícula, minha coisa espinhal, eu tô parcialmente surdo, né, e mancando, né? E o Aranha fala pra ele não vir com essa, que ele tava querendo fazer dinheiro com o livro que ele tava lançando. Aí ele falou que não tinha nada a ver, né? Aí ele ia oferecer café pro Aranha, e o Homem-Aranha foge lá, né, envergonhado, né? A única coisa ruim dessa história, desse arco, é que usaram depois pra criar o Venom. É verdade. O Michelini que fez isso aí, né? Apesar de que foi a criação foi bem usado. É isso que bem falar, usado, né? Criativo. Porque durante a história, um cara lá se revela o Devorador. É, o Emil Craig. Mas na verdade não era. Aí falam que foi... O Ed entrevistou esse cara. Aí quando o Aranha revelou que ele não era o Devorador, a carreira do Ed foi pro buraco. É, o Venom, a gente não vai entrar sobre o Venom agora, até porque não. Existe um Tweepcast no futuro aí previsto pra pro ele, personagem. Né? Mas o que eu ia comentar é que é um personagem que ele divide aí os fãs, né? Que tem muitos que não gostam de jeito nenhum e outros que acham um dos principais vilões, né? Ah, e realmente... É como eu que acho que já foi um bom vilão. Isso, eu também compartilho da mesma opinião do Rodrigo. Nas primeiras histórias. Depois que ele voltou da ilha, acabou pra mim. Sim, precisamente. O retorno da ilha é o começo do fim. Eu tô nesse barco aí da ilha de Lost também. Então, sabe por quê? O que eu ia comentar era justamente que eles... Acho que o Magari até... falou mais ou menos isso aí, mas eles aproveitaram essa história pra criação do Venom, e a criação dele foi bem feita, né? As primeiras histórias foram bem feitas. Depois que ele muda totalmente o personagem. Felizmente, a Marvel quis fazer dele um anti-herói, e aí foi por água abaixo, né? Porque usaram isso pra dizer que o Ed culpava o Aranha por ter revelado o verdadeiro Devorador de Pecados lá. Exato. Pela bancarrota da bancarrota. Alguém usa essa palavra aí? Nem sei o que significa. Da derrocada. É. Ah, tá. Da carreira dele ter ido por espaço, não igual do John. Ai. Devemos ir pra próxima? Então vamos pra próxima, né? Spider-Man versus. Ah, peraí, Fernando. Pode falar, depois eu volto aqui. Eu lembrei do negócio, mas vai lá. Eu ia dizer que outra coisa legal dessa saga, que não é um grande destaque, mas só. A gente vê, foi pouco tempo depois de o Peter e a Mary Jane terem se casado, e a gente já vê um pouco ela se acostumando com a vida heróica dele. Sim. Na verdade, aqui é, na morte do The Wolf, eles não tinham casado ainda não. Não? Não, ainda não. Foi só depois na volta do Carter que eles já estavam casados, em 88, foi. Né? Ah, não, é justo, tá dizendo isso mesmo. Ah, tá. Quase enganou a gente. Então, E já que tá falando de morte, vamos citar também a morte do Carter, que ele meio que se mata, ele pega um menininho lá, não no sentido que... Não, no sentido Stacyano. É. Coitado, né? Pra ele ser fuzilado pelo policial. Ele falou que ele ia exorcizar os demônios dele naquela noite, né? Achei isso da hora, essa frase. E é verdade, não tava carregada. Pelo menos deu tempo do Peter fazer as pazes com ele, pelo menos, né? Pra ele não carregar mais essa culpa, né? Bom, e aí a gente segue pra próxima, que são duas mortes aí que acontecem lá. Spider-Man versus, como é que é, Mônio? Wolverine? Vai começar com a palhaçada. A palhaçada, né? De novo, eu tinha 12 anos, dá um desconto. História escrita pelo Jim Owsley, desenhada pelo Mark Bright e arte finalizada pelo Al Williamson. Que são dois personagens que morrem aí, né? O Ned Leeds e... Charlie Mack. Exatamente. Então, vamos começar pelo Ned Leeds aí, né? O que que acontece? Como que acontece essa morte dele? Amarrado numa cadeira. Amarrado na cadeira com a garganta cortada. Que isso, né? E ele tava sendo incriminado, vamos colocar assim, né? De ser o Duende Macabro, né? É, na verdade, nessa época ele descobre que ele era o Duende Macabro. Exato. Estou fazendo aspas. Sim. Por isso que eu falei incriminado. Ah, mas é que ele não tava... A gente não sabia que era incriminado. Sim. Até então, e por alguns bons anos, era pra ser item de papo, né? É, exatamente. Na verdade, tem aquele papo de que o Roger Stern fazia. É. Que a ideia que ele tinha era que... Era isso, ele ser incriminado e que o verdadeiro era o... O Kingsley. É o... Calma aí, volta um pouquinho a fita pro pessoal que tá ouvindo, que talvez não saiba, né, da história do Duende Macabro. O que que tinha acontecido até essa época aí? De onde que saiu esse Duende Macabro? O mistério da identidade dele, né, que vai ser revelado? Mistério não. Foi, tá. Mistério não. Apesar de que não deixa que ele morreu no mais pra frente. Eu falei mistério com I, Magari, não foi com Y, não. Ah, tá. O que aconteceu, Eric, é o seguinte. Quando o Ster ia revelar, ele deixou o título e o David, o Peter David e o... Sim, mas o Eric tá falando desde o começo. É, não, assim, tipo, é lógico assim, que, resumidamente, apareceu, né? Apareceu mas só o Duende Macabro. Assim, apareceu o cara se autodenominando Duende Macabro. Uhum. Que era ele tinha achado o esconderijo do Duende e tava usando os apetrechos pra ele mesmo. Aí, por um bom tempo, ficou aquele negócio. Quem seria o Duende Macabro? Tinha vários suspeitos na história. Tinha era um Duende mais maduro, né, Magari? Isso. Sim. Mais manipulador verde, que o normal. E deixou de ser verde e era laranja. Aí, por um bom tempo, ficou essa... Quem seria ele? Várias histórias davam a entender que podia ser o Kingsley, podia ser o Lance Bannon, podia ser o... Dr. Jonas Harrell. Podia ser aquele... O Flash Thompson foi acusado uma época. Exatamente. Era um vilão muito inteligente, muito cabeça. Ele costumava incriminar outras pessoas pra poder se manter oculto por detrás dos bastidores enquanto ele manipulava ao bel prazer. Ele faz isso ainda até hoje, né? Se você estiver acompanhando a história atual, né? Mas... É verdade. Não. Que me tira uma dúvida, por favor. Sim. Porque eu conheço a história um pouquinho diferente, mas provavelmente não de ler, tá? O personagem do Roderick Kingsley, ele já existia nessa época, então? Já. Foi o primeiro. Também foi o Stern que criou ele. Ele apareceu naquela história da Bela Dona, lembra? Que em Espetacular Spider-Man. E falam que depois que aquela moça atacou ele, que ele resolveu criar uma identidade pra proteger os negócios. Depois ele, motivado pela ambição, ele passou a chantagear os figurão de Nova York. Sim. Várias vezes ele aparecia nas sombras, assim. Exato. Teve uma história do Duende Macabro que ele acaba de entrar numa janela, assim, aí passa a Mary Jane, aí sai o cara na sombra pra me descobrir quem é. Aí a gente vê que ela conhecia ele. Exatamente. Conversando. E a morte do Ned Leeds, ela é importante aí, porque é a revelação, entre aspas, da identidade do Duende Macabro, né? Depois de tantos anos. É, porque o Jason Philip McIndale, que era o Halloween, queria subir na vida. É. Cansou de usar uma abóbora na cabeça. Eu gostava do McIndale, hein, Mac? Então, ele contratou o pessoal do estrangeiro pra matar o Duende Macabro. E quando você fala o pessoal do estrangeiro, não é um monte de gente do exterior, não, né? O pessoal do estrangeiro, né? Do cara. O cara chamado estrangeiro. Exatamente. Aí os mercenários dele foram lá na Alemanha lá, e mataram o Led, Nid. O que é mais interessante é que quem era... Eu falei Led, Lid, Nid, né? Só que essa revelação depois de uma década depois, em 97, naquela minissérie Robin Goblin Lives, que foi publicada em Grandes Heróis Marvel 62 pela Abril, o Ster fez isso aí porque muitos leitores achavam furado essa explicação, porque ele morreu fácil demais, né? Então, na verdade, o Ster, a ideia dele era sempre foi deixar o Kingsley. Exato. Tanto que ele criou o personagem lá no passado pra fazer esse sentido. Exato. Só que ele saiu antes de revelar e o pessoal que entrou usou o Ned. O DeFalco e o Peter David não sabia direito quem escolher, né? Aí deixou o Ned, mas aí sempre ficava aquilo, se o Ned tinha os poderes, era forte. Como é que ele morreu, né? Como é que ele morreu tão fácil por um bando de mercenário qualquer? Eu sempre gostei dessa explicação, cara. Pô, mano, se ele fosse, ele não teria morrido desse jeito. Fim de papo. O cara até quebrou o braço dele, como é que pode um cara quebrar o braço com a força dele? Aí, desculpa. Aí foi quando falaram que ele era do Andy, ficou por um bom tempo. Aí foi nessa história que o Evandro citou aí que o Stern voltou e, entre aspas, resolveu consertar a história. Aí devolveu o carro de Duende pro Kingsley. Infelizmente, o único ponto fraco é que ele matou o McIndale de uma forma bem idiota. Foi a morte mais idiota que eu já vi. Ele já tava há mais tempo como Duende, né? E morreu de uma forma... Já tinha dado o que tinha que dar. Já tinha virado até demônio, já tinha... É verdade, né? Mas eu achava ele interessante. Ficou meio ciborgue também, não foi? Ficou. Mas eu achava da hora ele. Acho que eu sou o único aqui que gostava do McIndale, mas tudo bem. Esse, pelo menos, não voltou ainda. E nessa mesma história aí, né? Do Homem-Aranha versus Wolverine... Pera, eu gostava do McIndale também. Sim. Que bom. Eu só falei que já tinha que dar, se tinha que consertar tudo, ele tinha que rodar. Ou não, concordo. Ou podiam dar uma outra identidade pra ele, né, Mac? É o que eu acho. Ah, mas o outro tinha que voltar com estilo, pô. Nada mais estiloso que você matar o cara que roubou a tua identidade. É verdade. Isso é verdade. Na verdade, isso que a gente tá falando, do Ned Leeds ser o Duende Macabro, tudo foi revelado só depois. É, 10 anos depois. Não, tô falando isso que a gente citou. Porque nessa história do Homem-Aranha envolver a Aine aí... É desses, então, cara. Ela é revelada a identidade do Duende Macabro, e fim de papo, né? Não. Só fala que o Peter voltou lá pro hotel e o Ned tava morto. Fim. É, então ele não tava com traje, ele não sabe que era o macabro. Fim. Ah, sim. Sabe sim, que sim. Mataram o Ned. Aí na edição da Amazing, que saiu no outro mês lá, que fizeram, foram contar como ele morreu. Então, e nessa história aí, nessa revista do Homem-Aranha vs Wolverine, tem uma outra morte também aí, né? É. Uma morte acidental. Na verdade, em relação ao Homem-Aranha, foi acidental, né? É. Foi um suicídio acidental. Na visão da mulher, foi um suicídio, né? Que ela queria se morrer. Ela suicidou assim mesmo. O Aranha suicidou ela. Exatamente. E ela se suicidou. E foi uma coisa, tipo, uma judiação que fizeram com o Peter, porque, caramba, ele tava a edição inteira tentando salvar ela de morrer das mãos do Wolverine. E aí acontece aquela sacanagem com ele. Cara, eu achei uma judiação com o que fizeram com o Aranha naquela edição. É que ela, a mulher, ela... Como é que pronuncia o nome dela? É Charlie Magne. Tá, enfim. Ela... A Charlie. Chega num ponto... É, a Charlie. Chega num ponto que ela quer morrer, né? É. E aí ela entra no meio da luta, cutuca o cotovelo, é onde? O ombro do Homem-Aranha lá, né? E ela reage. Ela fingir que ia pegar ele por trás, colocar as mãos por trás dele. Ele tava cego pelo clarão dos helicópteros e ele esmurra cega, pensando que era o Wolverine, né? Porque ativou o sentido de aranha. Mas quando ele vê que cai é a Charlie. Aí ele fala, meu Deus do céu. E o Wolverine, sacana, desgraçado, fala, agora ele vai o Aranha vai ter que carregar esse peso pra sempre. Olha que... E ainda eles são amiguinhos, né? Depois dessa, né? Pois é, mas aí, e assim, é uma história que a culpa da morte foi totalmente da mulher, né? Foi. Ela usou a aranha como instrumento de suicídio, né? Mas assim, a gente conhece... A aranha suicidou ela. Pois é. Conhecendo o Homem-Aranha, a gente sabe que ele vai se culpar eternamente, né? Pela morte. Aliás, nem tanto, né? Tanto que evitaram isso aí. Só foram trazidos à tona no arco atual do que o Dan Slott escreveu, aquele Ninguém Morre Perto de Mim, depois da Marla. Que ele oficialmente, é dentro da Marvel, ela é a única pessoa que oficialmente o Aranha matou, né? Oficialmente, né? Estamos falando assim. Dentro da... Que ele reconhece que ele matou, né? Naquele sonho ele mostra, né? E você pode ver que eles até... Os escritores até meio que não trouxeram isso à tona. Porque a gente sabe que se a gente explorasse isso aí, o Aranha ia ficar depressivo, acho que pra sempre, né? Acho que até entendi por que os escritores meio que deixaram isso aí lá atrás, né? Exatamente. E realmente era uma coisa que eles poderiam ter explorado um pouco mais, né? Só que sabe como é que é? Podia acabar de forma trágica pro Peter, porque imagina, cara, ele não se perdoar nunca, até que ele entrar em depressão, até querer deixar de ser o Aranha. Você vê que seria interessante, né? Um arco que ele queria largar o uniforme porque eu matei uma pessoa, não posso. Já fizeram isso com um herói da outra editora, o Arqueiro Verde, nos anos 70, né? Quando ele matou um cara acidentalmente. E foi interessante, mas tinha que ver como teria ser feito, né? Mas eu acho que se fosse pra dar alguma encrenca, acho que foi melhor deixar quieto mesmo, né? Então eu acho que dá pra gente passar pra frente aí, né? Ir pra Espetacular 200, escrita pelo Demetres, desenhada pelo Sal Buscema. Nossa. Ah, agora abri a praia, hein? Também a minha. Reli essa história um monte de vez. Que é a morte do Harry Osborn. Homem-Aranha 158. Homem-Aranha 158 de abril, não foi? Isso aí. Nossa, essa história é uma que eu mais reli, cara. Muito bem feita. A história é boa, mas a arte... Sal Buscema, né? Odeio o Buscema. O Sal Buscema também. Podia ser pior. Eu também. Podia ser o ruim da... Na época... mas o Sal Buscema... Eu gostava do Sal Buscema naquela época, mas hoje eu não gosto. É hoje que eu não gosto dele. Mas na época eu gostava. Remendo as histórias daquela época, você não gosta, é isso? Eu acho que eu nunca gostei da arte do Buscema. Não, eu gosto da arte do Buscema dessa época, mas de hoje eu não gosto. Eu nunca gostei, de nenhuma época. Olha, a arte dele começou a feder pra mim na época da Saga do Clone, aquela arco da morte do Octopus, que eu tô adiantando, mas aí, eu sei. Aí não é a culpa dele. Ali era culpa de arte finalista. É, arte finalista. Eu achava muito mal embaçado aquilo lá. Do Bioshachukivsky. 5 é 20. É, esse cara aí. 5 é 20. Que ele arte finalizava, ele jogava um vidro de Nankin na página e ia espalhando. Horrível. Né? Horrível. Eu não conseguia nem enxergar ainda mais as sombras, cara. Arruinava uma página inteira, cara. Então calma aí. Harry Osborn primeiro aqui, né? A gente vai falar do Octopus daqui a pouco. A gente tá falando dos vidros de Nankin que o Bioshachukivsky que se matou. Então, a morte do Harry Osborn, quem quer comentar isso? O Evandro falou que releu 1 milhão de vezes, né? Pode puxar aí. Então, quando ele voltou pra vida do Peter, ele reaplicou a fórmula do Duende e decidiu a se vingar do Peter, mas ele deixou claro que ele não ia machucar a Tia May nem a Mary Jane. E no decorrer ele tentava, o Peter tentava achar provas pra devolver ele pra cadeia, que ele já tinha ido pra Ravencroft uma vez, lembra? Ele tinha sido solto. E eles lutaram numa fundação que ele criou em homenagem ao pai dele, né? Ele plantou uma bomba lá, e eles lutaram, e a Mary Jane tava lá também, e depois que eles lutaram, ele saiu, tirou a Mary Jane e o Norman de lá, ou o filho dele, e a Mary Jane perguntou, você deixou o Peter pra morrer lá dentro? Aí ele não sabia o que responder. Aí no último momento a amizade venceu, né? E ele tirou o Peter e logo depois fecha, abre a porta central, ele tirando o Peter com o jato e atrás explodindo. Foi uma cena muito bonita, né? E o Peter perguntando no final, por que você me salvou? Ele respondeu, porque você é meu melhor amigo, né? E ele falece pelo envenenamento. Isso, da nova... Do próprio soro, né? É, do soro que atacou. E ele era mais forte que o pai dele, né? Tanto que ele empatou com a aranha na porrada. Isso, e assim, se eu não me engano, ele salva a Mary Jane e o Norman, né, o filho dele. Exato. Por pedido do Peter. O Peter aceita que vai morrer, porque ele foi envenenado. Aí ele vê que o Norman e a Mary Jane tá lá, ele implora pro Harry salvar os dois, porque ele não ia conseguir. Sim, ele queria que só os dois morressem, né? Como eu disse, né? A história é muito boa, a história é muito incrível. Boa. Ele queria, porque ele falou o seguinte, que nós, pessoas como eu e você, ele, né, não merece viver. Nós envenenamos o ambiente das pessoas que nos cercam. A gente tem que encontrar a paz agora, né? Mas aí, ou seja, era pra ele e o Peter morrer. Ele era, sim, isso que ele queria. Ele não queria só matar o Peter, ele queria morrer junto. Junto, né? Porque ele viu que ele também tava prejudicando as pessoas que ele amava, né? Só que aí, da mesma forma que o soro, eles usaram a desculpa de que o soro salvou a vida do Norman. Na verdade, ele tomou outra dose, ele fez uma revisão no soro, né? Sim, não, o que eu ia comentar é que da mesma forma que no futuro, no final da saga do clone, eles falaram que o soro salvou a vida do Norman Osborn, eles usaram a mesma desculpa pra trazer o Harry de volta, né? Que o soro, coerente até, né? O soro que matou o Harry salvou a vida dele, né? É, e o mistério ainda forjou a morte dele, a pedido do Norman, né? É. Não, pera aí, gente, que eu me lembro, o Harry voltou agora depois do pacto, não foi? Exatamente. Isso, mas a explicação é essa. É essa. E sério? Tem uma explicação pra ele voltar, né? Ficou uma lacuna desgraçada, porque ele já começou um novo dia, já divorciado da Liz e com a Hilly Hooster. Não era mais fácil falar que ele não tinha morrido antes de fim de pacto? Exatamente, né? Mas o pacto só apagou o casamento. Só apagou o casamento, o pacto, né? Não alterou outras coisas. Cara, eu acho que apagar o casamento, isso muda um monte de história automaticamente junto. Exatamente. Sim, porque porque eles estavam numa comemoração, lembra no final? Que eles estavam brindando um novo dia e o Peter tava com o Harry. Ou seja, passou acho que algum tempo depois do pacto, porque, caramba, ele voltou dos mortos e o Peter e ele já se acertaram tudo. Não, mas ele tem ficou... eu vou falar aqui de, sério, de esse pacto me irrita cada vez mais. Eu vou falar de memória, o que não é muito confiável eu falar de memória, tá? Mas o que eu lembro mais ou menos é que, de alguma forma, o soro que matou ele salvou ele, ok? Exato. E o pai dele resgatou o Harry de alguma forma lá, mandou o Harry pra Europa e lá pra frente, durante esse período que ele foi pra Europa, ele acabou se separando da Liz, né? E quando ele volta sem memória nenhuma de que era o duende, por isso que ele continua amigo do Peter, entendeu? E olha o buraco aí, né? Não, o meu problema é ele ter esse papo de ter voltado. Exato. Pô, é mais fácil falar que não tinha morrido, fim de papo. Por que esperar quase 17 anos pra trazer ele de volta? A Liz ficou viúva todo esse tempo, aparentou estar viúva, então ela sabia que ele estava vivo e deixava o coitado do Norman lá. Não, porque teve o pacto depois de quase 20 anos, né? E até o pacto, não. Até o pacto ele realmente estava morto. Aí depois que teve o pacto, que teve essa alteração toda da história. Mas o pacto é extremamente confuso, não vamos entrar nisso aí, senão tem um monte de coisa que ele alterou que não é... Pensar bem, eu percebi que até alguns detalhes da última caçada ele alterou, então é meio complicado falar do pacto, né? É porque na última caçada original ele tava casado com a Mary Jane, né? Exato. Até a forma como o Kraven se suicidou mudou um pouco. Ele não colocou a coisa na boca, ele colocou do lado da cabeça que eu vi lá no... É isso aí, eu não lembro. Mas a única coisa que eu lembro que o pacto acaba explicando é que a filha do Peter, ela some no final da saga do clone, né? E com o pacto significa que, como ele nunca casou com a Mary Jane, a filha nunca nasceu, né? Então é a única coisa que explicou mesmo. Esse negócio da filha dele foi uma das piores mancadas editorial que eu já vi, né? Colocaram ela no ostracismo e depois jogaram ela no limbo pra sempre com esse negócio do pacto, né? Pois é, o pacto meio que resolveu isso, né? Porque resolveu isso. Ela nunca nasceu. Que fim levou ela, né? Então, a gente vai pra próxima aí, que vocês já estavam puxando um pouco, né? 21 edições depois, na Espetacular 221. Escrita pelo Tom DeFalco, desenhado também pelo Saul Buscema, com a arte final do Bill Sienkiewicz, que é a morte do Dr. Octopus pelas mãos do Kane, né? Exato. A primeira morte do Dr. Octopus. É. Magaren tá aí, Magaren? Já tô. Me desliguei quando vocês começaram a falar dessa aposta. Eu percebi. Mas na como outra a gente. Morte ele vai sair também. Como a gente tá falando aqui da saga agora, do clone, agora, então, agora você agora volta, eu voltei, né? A saga do clone, eu estou de volta. Então comenta aí a morte do Dr. Octopus. Não, não lembro se eu cheguei a comentar em algum podcast. Nessa época aqui, o Kane tava matando um monte de vilão do Aranha. Na verdade, só dois, né? Não, mas na época ele tava matando. Tentou matar você não o... Sabia, você não sabia se ele ia matar mais pra frente ou não. Ah, sim, é verdade. Na época ele tava... A ideia dele era sair limpando a galeria do vilão do Aranha. Pra prevenir a morte. Matado, tinha matado o Caçador Sinistro. Já. Ou ele matou depois disso? Ele matou os dois quase ao mesmo tempo, porque a duas edições era do Peter e as outras duas edições era do Aranha Escarlate, lembra? Era, não sei se era Espetacular ou a outra. Então o arco era escrito pelo Mac e o DeMatteis e o DeFalco escreveu a Teia da Morte, né? A Teia da Vida era com o Aranha Escarlate e com o Caçador Sinistro. E a Teia da Morte era com o Peter, com o Octopus. Aconteceu no mesmo mês, só pra vocês esses dois arcos. Aí o Peter tinha sido envenenado pelo... Abutre. Pelo... Ele, o Abutre e o Coruja estavam mancomunados. Tá. Ele tinha sido envenenado e caiu lá. O Octopus achou ele, descobriu quem ele era e falou: olha, ele é o sobrinho daquela velha senhora que eu tentei casar uma vez. Que... Exatamente. E uma vez eu achei que tinha sido disfarçado de aranha há muito tempo atrás. É. Ele vai lá e salva. Ele acha que só ele pode matar o aranha. Quando ele vai embora, o Kane chega e mata o Octopus. Exatamente. E na época. Na época já tinha algumas pessoas voltando da morte, não? Eu acho que não, né? Ah, não, o Homem-Aranha não, né? Não, não. Tanto então... que eu pensei que o Octopus tinha rodado mesmo, né? E o pior é que ele morreu fazendo uma coisa digna, salvando a vida do arqui-inimigo dele, né? Exatamente. Ele volta aí, ele morre nessa edição, né? E ele acaba voltando aqui no Brasil, foi mais ou menos na mesma época, né? O Duende Verde, ele retorna no final da saga do clone, e alguns meses depois eles fazem um ritual bem parecido com o que fizeram com o Kraven recentemente, e trazem o Octopus de volta, né? Aqui, é, um tentáculo lá, né? Isso. Um antes disso, é durante, o tentáculo durante... que trouxe de volta, né? Isso. Acho justo o tentáculo trazer o Dr. Octopus de volta. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver, porqueirão, né? Tem tudo a falar ver, né? Que antes disso, durante a saga do clone, tinha um programa de computador lá, que era o Planejador Mestre, Programador Mestre. Né? Programador Mestre. Que aí no final revelaram que era uma espécie de backup da mente dele, né? Da mente do Dr. Octopus. E nessa época que teve a Doutora Octopus, né? É. Foi nessa personagem mesma... ruim pra caramba, sim, né? Pois é. Não, porque a saga do clone que o DeFalco escreveu depois, que saiu pela Panini em 2010, como deveria ter sido, o quê? Kane quase mata o Octopus, só que o Ben Reilly interfere na briga e o Ben Reilly acaba soltando sem querer uma teia na cara do Octopus, que impediu ele de respirar, e o Kane foi embora, ó. Ou você vem atrás de mim ou você deixa ele morrer. Ah, aí o Ben Reilly salvou o Kane e... salvou o Dr. Octopus e já nessa saga do clone ele não morre, né? O que mostra aí, né, André, que é mais um, acho que um ponto de divergência entre a equipe criativa da época. Tinha, acho que alguém como DeFalco, ele não queria matar o Octopus. Porque matar um vilão temporário que nem o Castor Sinistro, um bucha, né? É uma coisa. Mas matar um do alto escalão do Aranha é outra, né? Ah, pois acho é, que, assim... Tinha quatro revistas mensais na época. Amazing, Espetacular Spider-Man, Sensacional Spider... Ah, não, Web é o Spider-Man ainda. A e Sensacional a Spider-Man. E a Spider-Man, exatamente. Que é a do... Começou no arco do Tormento lá do Tony McFarlane, né? Isso. Então, assim, você tinha quatro, cinco roteiristas trabalhando ao mesmo tempo numa saga, né? Então... Era complicado, né? E a Marvel tava... publicando o máximo que podia e que iniciou a crise da década de 90. Ah, sim, verdade. Ainda bem que hoje em dia mudaram isso. Você não vê divergência entre roteiristas. Você vê menos, né? Mas vê. Menos? Você pega aí a Era do Ultron lá. É. Que tá. Na minissérie é o Peter e na revista mensal falam que era o superior. É. Os caras nem pra falar, pra chegar e se combinar entre eles mesmo. Verdade. Cada um caso, faz o seu, né? E não tá nem aí, né? Bom, então. Eu só descobri isso quando eu tava editando, vi vocês falando que era o superior. Eu falei, pô, mas eu li a primeira edição, era o Peter lá. É, e na mensal era o Octopus. Confirma que era ele. Exatamente. Bom, mas acontece menos do que na época, né? Verdade. Tinha uma certa... Eles eram preocupados mais com coerência naquela época, coisa que tá faltando muito hoje, né? Coerência. E aqui, a gente pulou uma... A gente falou fora da ordem aqui, na verdade, porque eu acabei de ver que a pauta tá um pouco tá fora da ordem. Mas, enfim, né? A gente tá comentando... Mas a gente puxou o Octopus, porque a gente já tava falando dele no Bio Xixi-Kakavis, claro. Mas na Espetácula 132, é a última edição do arco aí da última caçada de Kraven, né? Que acontece a morte do Kraven, né? Escrito pelo Demetres, desenhado pelo Mike Zeck, cara, e Bob McLeod. E cara, essa foi pra mim a morte de vilão mais marcante do Aranha até hoje pra mim. É demais, né? É incrível. Nem a morte do Norman na saga da morte da Gwen foi tão marcante como a do Kraven. Ele olhando pra foto da família dele, se despedindo, calactando o rifle de caça, enfiando na boca e puxando o gatilho. Em seguida ele cai dentro do caixão e o sangue respinga na foto. Cara, que cena marcante, cara. Acho que não tem como esquecer disso, né? O legal também é que durante toda a história, você vê o túmulo sendo cavado lá, você acha, exato, que é pro Aranha, mas era não, pra é ele. Pro próprio Kraven. É incrível, incrível, incrível, né? É incrível o drama que essa nada de pancadaria interrupta, coisa. Ali não, ali é a vitória do vilão, a rendição dele e o fim dele, né, cara? A complementação do arco da vida dele, né, cara? Eu já consegui o que eu queria. Provei que eu sou melhor que você. Vai embora. Eu provei que eu sim sou superior a você. Vai embora. E o mais incrível, né, Mac? Ele tava sofrendo de depressão no decorrer do arco todo, né? Que aí ele fala, vai embora que eu prometo não mais te encher o saco. Nossa. O Aranha fala, mas como eu vou acreditar em você? Essa é a palavra do Kraven, do Sergei Kraven. Não. Eu não vou mais te encher. O Aranha, exatamente, vai embora, ele vai e pá. É, o primeiro tripcast que a gente fez foi justamente dessa história, justamente por ser uma história muito boa, né? Não, é melhor pra mim, é a minha favorita. Cara, eu fiz questão de, quando eu colecionava, falava sempre da morte dele, eu comprei a minissérie da Abril na livraria Universo Fantástico, isso nos anos 90, juntei dinheiro e comprei e li, cara, nossa, eu dormi pensando naquela história, cara, porque é genial demais como o Demetres fez um conto, né, de drama e de tragédia, né? Você vê que apesar dele, realmente, ele acabou com o Homem-Aranha fisicamente ali, mas é uma vitória muito mais psicológica do que física, exato, né? Exato. Ele acaba com a mente do Homem-Aranha, vamos dizer assim. E uma pena que Abril não publicou a continuação, aquela Soul of Hunter, que eu fiz questão de ler, que mostra que ele não pode ir pro paraíso porque ele é um suicida. E o Aranha tem que ajudar ele a encontrar a luz, entendeu? E mostra aquilo que eu falei do lance do Tim Harrison, que mesmo sendo alguém como o Kraven, que trouxe tanto dor pra ele, né? Ele não suportou ver a alma do Kraven agonizando em sofrimento eterno e ajudou a libertar a alma do Kraven. Essa história nunca foi publicada aqui. Foi publicada em 92 e trouxe de novo o Demetres e o Mike Zeck nos desenhos. E eu não li ela. Eu não tenho ela por scan aqui. Indo no Encadenado da Salvata, eles falam saiu isso. Saiu aqui, Mac? Não. Eu saí. O Evandro comentou que não saiu, mas eu nunca tinha lido ela no original também, né? Vou colocar na lista. Coloca, baixa por scan, compensa muito. Isso aí também ajuda a mostrar como a caçada sinistra deturpou. Porque, caramba, eles ficaram amigos no pós-vida, né? Voltar pro meu cantinho. Vocês vão começar a falar da cagada. Não precisa falar disso. Ah, não. A caçada sinistra realmente foi uma história ruim, sabe? De trazer o cara de volta. Não. Eu acho muito importante porque é uma história fechada de 48 páginas, mas é uma complementação da última caçada, né? Um epílogo. Né? E outra coisa, Eric, a arte do Mike Zeck nessa aí, cara, se você achou ela excelente na última caçada, cara, é nessa aí a forma como ele desenha o fantasma do Kraven levantando do túmulo, que nem um zumbi, muito da hora, cara, muito bem detalhado. O Mike Zeck devia ter ficado como um desenhista regular pro Homem-Aranha, porque o cara desenha muito, meu. Muito bem. Podemos seguir aqui? Eu só ia comentar de novo que a última caçada do Kraven é marcante pelo mesmo motivo que a gente começou das outras. É, de novo, uma certa inovação, tanto na narrativa como na ideia. O estilo da narrativa dessa história é muito diferente das outras da época e a ideia também é inovadora. Você pegar um vilão e ele querer apenas provar que é melhor que o herói e depois se suicidar. Ah, e fazer ao longo disso uma coisa meio filosófica, meio... Mas o interessante, André, é que ele venceu, ele foi o único herói, que, o vilão que venceu mesmo o Aranha, né? E teve, foi o que mais chegou perto de matar ele. E deixou ele vivo só pra saber que ele podia ter feito isso, né? É, o Magaren comentou aí, e até tem um comentário sobre o superior lá, né? Que o Kraven, ele foi superior ao Homem-Aranha. E o Octopus se acha superior ao Homem-Aranha. Tem uma diferença grande aí, né? Exato. Exatamente. E só falando que aquilo que eu falei agora há pouco, que história é boa, o pessoal tenta replicar, mas não dá muito certo. Tentaram fazer isso de novo com a morte do Mistério, naquela história do Demolidor lá, mas... Eu gostei daquela história, cara, mas foi uma morte meio clichê, né? Não tem. Não tem o mesmo impacto. E ainda mais ele ainda usa aquele lance que ele roubou, aquele movimento do Kraven. Então você já vê que é um clichê dentro do clichê, né? Exatamente. E ainda mais sendo Mistério, que você sabe que ele não morre. Sim, você sabe que não morre, nem matando. Não, ele volta mesmo com a metade da cabeça só, né? Então, a gente tem aí uma outra morte de quem não morre, né? Na verdade... Não, essa não morre. Essa tanto, não pode morrer. Tanto que é que a gente tem... Tanto é que a gente tem duas mortes dela aqui, né? Ah, claro, né? Uma mas na... sim. Na Eu comecei... Desculpe interromper, mas eu comecei a colecionar Homem-Aranha justo na Teia do Aranha 52, que reprisa essa história com a morte da Tia May. O Presto falou no Hangout que é uma das histórias que ele gosta, né? Porque ele... começou a colecionar por aí. Eu também. E a gente tem aí a Amazing 196 e a Amazing 400, né? A 196 pelo Marvel Wolfman, Al Milgrom, Frank Jacoy e Jim Mooney. E a 400 pelo Demetres, com Stan Lee, Mark Bagley e o Larry, não sei falar sobrenome, Malstead, deve ser. Então, na Amazing 196 é aquela primeira morte da Tia May, né? É, que o Mistério forjou a morte dela. É, morte entre aspas, né? É, sim, ela é dada como morta, né? Na verdade, falam pro Peter que ela morreu. É. Exatamente. Não é morte ela. Mesmo. Aí mostra que era tudo um engodo do Mistério e do Dennis Carradine, o assassino do tio Ben, pra que ele ainda queria o tesouro da casa dela, né? Eu acho que nem fala o Dennis, não. O Dennis, acho que só fala no filme. Só no Carradine por causa da Jéssica, filha isso. dele, né? A gente só sabe que, na verdade, nem isso é certeza, porque pode ser sobrenome da mãe, né? Exato, né? Era chamado de O Ladrão, The Burglar, no original. Exatamente. E é, realmente, é a história aí que culmina no ladrão e na morte do ladrão na 200, né? De susto, né? De susto. Então... de susto é muito feio. Coração fraco, né? Coração fraco. Ainda mais que você quer o quê? Você matou o tio de um dos heróis mais durão de Nova York. E ele tá lá pra arrancar sua pele. Mesmo falando que não vai matar ele, blá, blá, blá. Você acha que ele vai acreditar? Não, você vai querer me matar de qualquer jeito. Aí ele tava desesperado e capotou. Então, assim, essa 196 aí fica só de registro, né? Mas a... não tem como falar verdadeira, né? Mas a morte mesmo da Tia May, entre aspas, gigantes... foi na 400, né? Durante a saga do clone também, né? Muito bem escrito essa história. A Dádiva era o título dela, né? Aqui no Brasil. Foi publicado, agora não lembro na edição, mas era chamada Dádiva. E o Dimatis, ele é muito bom pra escrever histórias dramáticas. Quase deu vontade de chorar, ainda mais quando ela abraça ele, falando que sempre soube que ele era o Aranha e tal, né? Do final. E o Ben Reilly não podendo ficar com ela, né? Ele teve que se esconder no telhado pra chorar a morte dela, né? O povo tem uma mania de estragar a história boa, né, cara? Verdade, cara, verdade. Dos que a gente falou, só o tio Ben, o Capitão Stacy e a Gwen que não voltaram. Ah, não, o Tim Harrison também, né? Mas é um menino que apareceu numa história só, tal, tá, Jim The Wolf, ele mais ou menos, tal. Cara, mas o slot lembrado, o Tim Harrison é capaz de trazer ele de volta. Vai trazer. Que nem o zumbi. Ele é adulto. Descobre que ele descobriu a cura no último segundo da doença dele, ao invés de ser o câncer, leucemia ou sei lá o que, na verdade era um superpoder que estava se manifestando. E ele sabe a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Né? Olha só. E agora ele vai buscar vingança. Por algum motivo que a gente desconhece. Porque o Homem-Aranha, que saiu da janela, rasgou um jornal do dedo. Não. Porque você só contou a sua identidade por pena que eu já tava morrendo e ia morrer de qualquer jeito, né, seu sacana? Exatamente. Então, A tia mas May essa história, bem, como falaram, é bem escrita. Você sente a morte da velha? Sim, muito. Sim, sim. A história é boa. Se é que isso é possível, ela morrer. Porque ela tava doente desde o comecinho da saga do clone. É até por isso que o Ben Reilly volta, né? Exatamente. Eu vou entrar nesses dois detalhes mais pra frente, a gente comentar uma outra morte aqui. Mas ela começa a passar mal e ela tem tipo aquele negócio de você se recuperar, voltar pra casa e morrer. Tá pra passar uns tempos. Novo. Então. Mas ele não voltou, né? Infelizmente. Ficando doente várias vezes há uns anos e aí chega uma hora que não aguento mais. E fez sentido, né? E fez sentido por causa do lance volta, eles vão até no Empire State e ele revela. Ela fala pra ele: oh, você sabia, acha que eu sou tão idiota? Convivi com você por tantos anos que eu não ia saber que você era o Aranha? Ela até pergunta como é que era se balançar pelos arranha-céu de Nova York. Qual era a sensação, aí que ele descobre, né? Que ela sabe, né? E fazia sentido, porque dado a pressão, a volta dos pais do Peter, o sumiço repentino delas, o Peter bravo, brigando com a Mary Jane por causa daquele período que ele tava nervoso, acho que foi muita pressão pra família e ela acabou sofrendo um ataque mesmo, né? É uma coisa crível, né? E aí eles estragam tudo depois falando que era uma atriz, né? Nossa, é por isso que no Macverso vale a história da Garota Aranha, que aquela May que eles resgataram é a May, a bebê. Não a tia May. Não a tia May, a May bebê. Sabe o que é? Ela já tinha cumprido a função dela. Quanto tempo mais ela vai ficar com o Peter, né, caramba? Ela vai esperar o Peter ser avô pra morrer? É, se você for olhar, depois dessa história dela, tem aquela história que é muito boa também da conversa, né, que é a versão oficial, vamos colocar assim, dela descobrindo. Era, né? Era. Não, se tornou. É. Ah, tá, era por causa do pacto, né? Na verdade, ainda vale, mas depois que o Quesada fez aquela desculpa idiota de fazer o Doutor Estranho apagar a memória de todo mundo, né? Então acho que ela ainda vale, de certo modo, né? Então, só eu não lembro mais. O que eu ia comentar, assim, depois dessa história da morte dela aqui, eu acho que a única história teve a caída entre os mortos que ele tem que resgatar ela. Ah, sim. E teve essa da conversa, que são duas, assim, que eu me lembro bem, né? E teve a que gerou o pacto, né? Então, assim, o que... ela morrer nessa 400, eu acho que teria sido a melhor opção, cara. Não sim, tem, sim, sim. Sabe, não, assim, a personagem é importante, obviamente. Mas não é uma personagem que ela precisa estar pra sempre na vida do Peter, sabe? Exato. O Demolidor perdeu tantas pessoas nas histórias dele, a Karen Page... É que ele não consegue olhar, enxergar, pô. É verdade. Ele perdeu. Então, sim, assim, infelizmente eles cancelaram essa história, né? Felizmente. Cancelaram, não, eles... Macverso não cancelou. Retecon estúpido dos anos 90, né? Mas se bem que Retecon é a mania oficial da Marvel. Só isso pra explicar tanta descaracterização que ocorre hoje no universo Marvel, né? É jogar o que foi feito lá atrás na lixeira mesmo. Assim, realmente alguns são necessários, né? Mas eles acabam abusando muito. Abusando. E acaba ignorando totalmente, né? O que foi feito lá. E aí a gente, ainda dentro da saga do clone, teve na Spider-Man... Ah, pode falar. Eu ia comentar só que se não fosse pela 400, a quase morte... Se ela tivesse morrido a Caída dos Mortos do Mark Millar, seria a segunda melhor opção, se ela tivesse morrido lá. É verdade, né? Se não fosse pela 400, Caída dos Mortos, infelizmente. É bom? É boa pra caramba. Não, muito bom. A gente tem um duplicate também. Eu parei, por causa do Strand Zisk, então eu perdi muita coisa. Só voltei na época da Guerra Civil. Essa daí, se você conseguir, ou encadernado, ou então, sei lá... Vou tentar. É pela planilha nas mensagens. Isso, ela é compensa, cara. A história é boa. E não é do Straczynski, né? É da mesma época, mas... É do Millar. É do Millar. Exatamente. Por isso que é boa. mas eu gosto de Straczynski. Odeio. Eu prefiro Slot do que ele. O que ele tá fazendo? É porque era da época que era legal. Eu vou dizer porque eu detesto Straczynski. Mas os argumentos mais válidos além. Eu vou dizer porque eu detesto Straczynski, porque ele nasceu. Eu vou um pouquinho mais longe que você, Mac. Eu detesto Straczynski porque, sinceramente, nunca vi ninguém descaracterizar tanto o Peter e as histórias dele que nem esse infeliz aí, cara. Peraí. Esse argumento bom. Mas eu tem que lembrar, vocês têm que lembrar uma coisa, ele fez Babylon 5. Grande merda, cara. Ele ferrou o meu herói favorito. Olha, não. Vou odiar por causa disso. Pode só não gostar, puxa vida. Esse argumento de descaracterizar eu acho válido, mas assim, pra vocês me odiarem mais ainda. Não, eu não tenho você. A não ser que você seja o Straczynski disfarçado. É, eu também. Pra me odiarem mais ainda, eu gosto um pouquinho de Pecados Pretéritos, tá? No, God, please, no! No! No! Nossa senhora. Agora você perdeu o moral forte. Por favor, não, cara. Não, você passa isso. Você falar que gosta do Straczynski, eu acho que ele tem algumas histórias boas, sabe? Tem uns negócios ruins, mas algumas histórias são boas. Eu fascino um pouquinho. Eu gosto de um pouquinho daquela saga. Eu acho que tem alguns pontos válidos. Ah, ok. Mas eu tenho mais argumentos pra isso, mas não vou entrar nesse método agora, porque não é o assunto mais. Senão vai desviar mais. Muito, né? Não. Senão a gente vai ter mais uma morte pra comentar aqui. Aquela ali, aquela história, só pra finalizar, é chamada Trinca de Merda. O outro é o Pecados Pretéritos e a um dia Mais. É a Trinca de Merda. Então, ainda na saga do clone, a gente teve... Ótimo, voltar pra coisa boa. A gente teve aí na Spider-Man 75, escrita pelo Howard Mack, desenhada pelo John Romita Jr. e acho finalizada pelo Scott Hanna. É coisa boa, a morte do Ben, estou triste. Teve a morte do Ben Reilly. É. Tá triste aí, mano. O Ben, ele foi um personagem dela legal, né? Só que ele era mais diferente do Peter, assim, às vezes mais sentimental, às vezes mais pragmático. Mas sabe, ele não é o Aranha que a gente tá acostumado. Eu acho que os leitores nunca digeriram a ideia de que o Aranha que eles colecionaram por quase 20 anos era o Crone e o verdadeiro Aranha ficou no limbo todo esse tempo. Então eu acho que a existência dele se tornou um incômodo, né, pras histórias. Não, o problema da saga do Clone é a mesma coisa que tá tendo agora com essa superior. O pessoal não consegue largar o Peter. Eu já falei várias vezes, o meu problema com o superior não é porque tiraram o Peter com zero óculos. É porque eu sei que vai durar um ano e essa bosta vão inventar alguma coisa pra trazer de volta o Peter. Então, mas tá, a gente não precisa entrar nessa discussão, mas a ideia do superior nunca foi trocar o Peter. Foi deixar outro cara no lugar por um tempo determinado. Isso faz parte do que a história é. Esse é o problema. Não é problema. Esse é o foco da saga. Exatamente, esse é o Eric. Problema. Se você leu o que saiu a última edição, a gente percebe isso, né, Eric? Qual foi a ideia? Eu ainda não li a última, não. Mas, tipo assim, desde a primeira edição, eu pensei, eles estão colocando um cara no lugar aqui pra gente ver como seria outra pessoa, mas o Peter vai voltar. O Peter voltar é o final de um arco de um ano e meio, sabe? Exatamente. Esse é o meu problema com essa sagas. Volta aqui só dura um ano, essas mega sagas que duram um ano e no final não serve pra bosta nenhuma. A saga do clone durou 2 anos e meio, né? Pois é. Só que a saga do clone, ela foi feita com o objetivo de trocar o Peter e no final das contas eles voltaram atrás, né? Exatamente. É diferente. Porque naquela época ele já ainda tentava, agora ele já fala, os caras vão ficar chorando, me engano. Sabe o que eu achava interessante? Naquela época os leitores não engolia qualquer bosta que os caras escrevia. Eles realmente boicotavam se não gostavam. Hoje em dia parece que eles estão aceitando melhor, né? Então, Ben Reilly, a gente já comentou tudo da morte dele, não? Sim. A gente já falou como que ele morreu, não? Empalado pelo jato do duende quando tentou salvar o Peter. E o Peter, num acesso de raiva, tentou terminar o que ele não fez na morte da Gwen. Tentou realmente matar o Osborn tacando o saco de bomba nele. E eu fiquei bem abalado com aquela edição lá, porque, caramba, o Aranha pela primeira vez tentou realmente matar o vilão do sentido literal mesmo. Vendo ele cair do prédio dando risada que ele ia voltar e tal. Pois é. Então, dá um salto aqui de novo, não? Marla. Então, tchau, depois eu volto. Lá pra frente, a gente tá pulando algumas coisas aí. O André tinha até comentado do Morlon, né? A gente tá pulando ele aí e tal, porque não. Ele não morre, ele é zumbi. Então, não adianta matar ele se ele vai voltar. É Straczynski, você tem preconceito com ele, você não quer falar. Não é. É porque não impactou o Homem-Aranha a história dele, né? Ele morreu, as duas vezes que ele morreu foi tão bizarro e idiota que não tem nada de memorável, né? Aliás, todo aquele arco do outro de memorável não tem nada. E aí a gente vai lá pra Amazing 654, escrita pelo Fred Van Lent, desenhada pelo Stefano Caselli. A vingança do esmagador de aranhas, né? Diz que a mola é ótimo. Que é a morte da Marla Jameson, né? A esposa do J. Jonah Jameson. É. E foi importante pras histórias aí, porque foi uma das coisas que alterou um pouquinho a história do Jameson, né? E também reforçou uma nova motivação e juramento. Aquele juramento do Peter, ninguém morre enquanto eu tô por perto. Ou seja, ele achava que ele se conformava demais com as pessoas que morriam do lado dele. Ah, mas agora não, agora ninguém morre mais perto de mim. Vilão, inocente, ninguém morre mais perto de mim. Tô cansado de ver gente morrer. Eu achei interessante porque ele mudou não só o James, como ele reforçou mais a determinação heróica do Peter. Por exemplo, Eric, ele podia fazer o Aranha endurecer a atitude dele em volta dos vilão, né? Pra poder prevenir as mortes. Mas não, ele reforçou o Aranha em proteger mais e mais a vida, né? Aí você vê que mudou um pouco o Jameson, que é uma das coisas que leva ele no arco do superior a exatamente apoiar um pouco mais o Homem-Aranha, né? O Jameson na hora apoiar o Aranha da Otto, né? Exatamente. É, na hora da morte da Marla, o Jameson nem culpa o Aranha. O Aranha não. Começa a se desculpar de alguma forma. Ele, não, a culpa não é sua. E as últimas palavras da Marla, se eu não tô enganado, é alguma coisa sobre pedindo pro Jameson não ficar com raiva, nem culpar ninguém pela morte. Parar, né? Desperdiçar mais o resto da vida dele odiando os outros. Exatamente. E ele nessa. Não, vai ser spoiler, mas eu não vou nem falar, vou evitar falar. Mas ele vê que ele não pôde cumprir isso aí, e isso aí tá fazendo ele tomar outras decisões, né? Abandonar certas coisas que ele vê que ele não é mais apto pra aquilo que ele tá fazendo. Mas a gente sabe o que é, né? Ele é prefeito, mas ele não pôde nem honrar o desejo de morte da esposa dele, né? Então ele tá vendo que ele não é digno de ser quem no cargo da cidade lá, né? Exatamente. E aí, por fim dessa parte que a gente tá falando, o Magari vai continuar ausente da ligação. Possível ele tá. Que lá na Amazing Spider-Man 700, né? Escrito pelo Dan Slott, magistralmente desenhado pelo Humberto Ramos. Nossa! É clássico, né? E assim nasce uma obra-prima. Finalizada pelo Vitor Olazaba. Cara, o desenho é uma bosta, né? Mas uma bosta. A morte tem... ainda é uma pior. A gente tem a morte do Dr. Octopus com a consciência do Peter, né? Dentro do corpo dele. Que é o que originou o Superior Spider-Man, que a gente já fez tripcast sobre isso, até ali pra edição 20 e pouco, mais ou menos, tal. Que foi o grande marco da edição 700 do Homem-Aranha, né? Que é a mudança do personagem pro Dr. Octopus, né? Exatamente. A gente precisa comentar, tem um tripcast todo sobre isso. Não, eu acho que é irrelevante porque muita descaracterização, o Aranha confiar ao vilão que acabou de matar ele e a responsabilidade dele, né? Eu achei forçado. Mas vendo o decorrer do superior e o desfecho, eu entendo que começou a ideia estúpida, começou uma porcaria, mas uma conclusão legal, né? É assim que eu vejo, Eric. Eu ainda não li até o final, mas eu achei interessante a ideia. Não, eu comentei isso no Tweepcast lá e tal. Mas, enfim, né? Não vamos entrar em detalhes sobre não. Essa morte. Não, o Mac não volta mais. Tá, então a gente fecha aqui todas as mortes mais marcantes, né? A gente vai comentar rapidamente aqui de algumas outras, né? Lance Bannon, Magari mandou aí. Não saiu no Brasil isso, não? Saiu? Não. Não. Pra variar, abriu, pulou também. Aliás, saiu uma página. Uma página. Que era o que eu ia falar lá atrás, que eu falei. Foi nessa história da morte dele, no arco, né? Da morte dele, que a tia May passa mal. Aquela cena que a Mary Jane encontra ela caída no chão. Ah. É dessa história. Nossa! Então eles emendaram, Mac? Foi. Que bosta! Que serviço porco. E que enquanto tá tendo o arco, tem aqueles inserção da história, né? Na primeira história dela, que é na aqui, o Web of Spider-Man 115, é a primeira. A tia May recebe uma ligação de alguém misterioso que ninguém conhece, que a gente vai ver que é o Ben. Que essas páginas abriu e pulou. Publicou. Nossa, sacanagem. E eu acho que você foi a única que leu, né, Mac? Porque você comprou as edições original. Eu só li pela internet a descrição. Se não fosse a internet, até hoje eu não ia saber que fim levou o Bannon. Pois é, e o Bannon... Era um personagem importante dos coadjuvantes. Sim. Tanto que a gente já citou ele, que ele era um dos suspeitos de ser o Duende Macabro lá. Exatamente. Atrás. Tinha aquela Amy Wong, que era a namorada dele, que dava em cima do Peter, eles tinham uma relação aberta. Foi um dos personagens criados na era do Roger Stern, né? Como é que puderam dar essa mancada? No Brasil ele simplesmente some, né? Some. E outra coisa interessante, que, né, Mac? Que até hoje nunca revelou quem é a identidade do cara que matou ele, né? O Fakade, né? Falaram que era um cara, um empresário lá, mas foi exatamente por isso. Apareceu esse cara e o Bannon tirou uma foto dele. Mas pra ele não deixar a foto vazar, ele acabou matando. Fala que houve vários suspeitos da identidade dele, até o Jameson, mas não falaram que ele revelou. É, nesse arco aqui, nesse arco. Três edições, né? E quatro. Você tem elas, né? Spider-Man 113, 114, 115 e a 116. A 117 é exatamente aí a história que começa a saga do clone. Você pegou ela em sebo, Mark? Essa daqui foi. Eu queria ter. Tanto que eu descobri que ele morreu aqui só, quando eu peguei essa revista. E eles pararam coisa, de né? falar no coitado e esqueceram. Brasil. Mais interessante, entre aspas, é isso, que a Abril publicou só uma página, que é a da que a Tia May passa mal lá. É que a Abril não podia prever que uns anos depois iam inventar uma coisa chamada internet, né? Que ia mostrar todas essas falcatruas delas. Pois é, cara. E era muita falcatrua. Eu tava comentando muito. Com o Eric outro dia que tinha o Abril verso lá, que as histórias eram praticamente uma realidade paralela. A gente fez um Tweep View Classic da Espetacular Spider-Man Magazine 2, eu acho. A versão da Abril tem 20 páginas a menos, não era? Ou 30 páginas a menos? Alguma coisa. E aquilo que a gente tava falando umas semanas atrás lá, deles terem feito uma referência que não existe no original, do Nick Fury lá. Ah, é verdade, pra se adequar ao Abril Verso, eles fizeram. Eu não lembro agora aqui em qual programa foi, mas eles fizeram uma citação. Não, né? não foi programa ainda, você tá lendo as histórias. Isso ah, é verdade. O Homem-Aranha comenta alguma coisa sobre. Ah, não, eu tava fazendo isso numa missão que eu fui junto com o Nick Fury e tal. Aí eu acho que eu perguntei ao Magari, ele olhou no texto original, não fala nada disso, sabe? É. A menção ao Nick Fury é porque na Abril tinha saído uma revista que a Abril adiantou, tipo assim, 8 meses na cronologia do Homem-Aranha encontrando o Nick Fury. Aí eles fizeram referência, sabe? Mudaram o texto. Ah, ainda bem que ele nunca fazia isso, tipo, a Guerra Secreta. Assim. Não. Então, polêmica aí, ó, Exterminador. Amazing Spider-Man anual 5. E é por isso que o Abano tá aqui. Stan Lee, Larry Lieber e Mike DeMille. Fala aí, Eric, como é que o sujeito morreu? É basicamente assim, o Homem-Aranha tá na Argélia ou Nigéria? Argélia. Pesquisando sobre os pais dele, né, que ele descobriu alguma coisa, e o Caveira Vermelha tá tentando acabar com o Homem-Aranha e ele contrata esse Exterminador. Aí o Exterminador para um carro, joga um míssil no Homem-Aranha e o Homem-Aranha desvia. Aí ele pega, joga um míssil mais potente, aí o Homem-Aranha no ar joga uma teia no míssil e fala, um míssil veio daquele carro, nada mais justo do que devolvê-lo pro carro. Aí ele joga o míssil de volta pro carro. Homem-Aranha no ar não, Homem-Aranha normal. Aí a hora que ele chega, ele fala assim: um motorista conseguiu sair, mas eu quero falar com o cara que tá no banco de trás. Deixa eu tirar ele logo antes que ele morra, uma coisa assim. Aí ele puxa o cara, faz as perguntas e deixa o cara morrer. Muita descaracterização, né? Pelo Stan Lee. É, muita descaracterização. E sabe o que é pior? O que eu fiquei sabendo, Eric? O Stan Lee nunca mais falou dessa história de novo. Nem sequer citou. Por que será, né? Por que, né? Por que será, né? Até ele acho que admitiu que foi mancada essa aí, né? É, assim... Ele admitiu, porque ele nunca mais citou essa história da Argélia aí. Nunca... E outra coisa, cara. A gente pode falar que foi a legítima defesa. Eu até aceitaria isso. Se a gente não soubesse que o Aranha é tão contra matar que mesmo legítima defesa pra ele não vai ser uma motivação aceita pra matar, entendeu? Não faz sentido ser legítima defesa também, porque ele podia jogar o míssil em qualquer lugar, ir atrás do carro e arrancar o cara do banco, né? Mas não foi que ele jogou o míssil, ele guiou o míssil pro carro, não foi isso? Ele fala, o míssil veio daquele carro, eu vou devolver. Ou seja, pode ser que não teve intenção literal, mas ele assumiu o risco que ele podia ter matado, porque o motorista sobreviveu, né? Pois é, só que assim... Essas falhas aconteciam muito naquela época, sabe? Falha de roteiro, cara, falha de roteiro. Acontecia demais, o roteiro no estilo Marvel Way, acontecia muito isso. E sabe o que eu li, cara? Oficialmente, vamos voltar na a única morte válida do Aranha é a Charlie Magne, correto? E é aceita pelos demais roteiristas. Essas daí que aconteceu nesse momento aí, né? Ou foi ignorada, ou foi no tempo, ou pode ter sido rebutada, porque nunca mais se falou dessa história da Argélia. E acho que por conveniência mesmo, né? Por causa dessa suposta morte intencional que o Peter causou. E é difícil, eu nunca tinha visto essa história, né, caramba? É, mas o pessoal antigamente, né? Os roteiristas nos anos 60 e tal... Como as histórias eram extremamente focadas no público infantil, eles não se preocupavam tanto com essas coisas também, né? É tipo aqueles desenhos que o cara cai do penhasco e só vira papel lá embaixo e depois, cena seguinte, já tá correndo pra todo lado. Não fala, viu? Não fala em momento nenhum que o Peter dolosamente tava querendo matar o vilão. Apesar de parecer ridículo devolver o misto. Dessa vez, não. É, que eu tô tentando matar. Ou seja, a gente pode assumir então que não foi acidental, mas mas inadvertidamente ele assumiu o risco que podia tirar a vida do cara, e de fato aconteceu, né? É, e assim, não exatamente porque, o míssil veio daquele carro, eu vou jogar o míssil lá pra matar o cara. Não foi, exato, isso que ele falou. Não. Mas não. Foi isso que aconteceu, né? Aconteceu. Ou seja, uma fatalidade. Então, né? Assim, não foi um acidente. Ele mandou o míssil no carro sabendo que o cara poderia morrer. É. Só que no roteiro eles não entram nesse detalhe de não. Vou mandar o míssil pra matá-lo. Tem que ser inadvertido, no mínimo, né? É, exatamente. Só que, tipo, eu acho uma baita de uma descaracterização, mesmo do Tio Sam, porque, caramba, conhecendo o Aranha, ele é um dos poucos heróis que vai se jogar no meio do fogo cruzado pra impedir que um gangue rival se mate. A gente sabe disso. E o caráter dele. Ele não deixa ninguém morrer, né, cara? Né? Ninguém morre perto de mim. Antes... Não, mas... Antes do cara morrer, ele falou, I'll be back. esse também é um outro problema que eu tenho com aquela história do Sombra, da fase Stransky, né? Ele tava jogando tudo com o cara no plano astral e atirou ele lá e explodiu, né? Só que deixa a fase Stransky pra lá. É verdade. O Morlun, a Chatra, todas essas porcarias aconteceram em Stransky. Por que eu falo que foi descaracterização? Caramba, o Aranha se tornou um relapso e agora não tá se importando se ele vai causar morte no calor do combate. Isso não é o Aranha que eu conheço. O cara não sabe nem escrever o próprio nome e vai querer escrever a história. Ah, é verdade. Caramba, eu gosto muito daquelas histórias que nem o JM de Matos escrevia, que o Aranha assumia que ele não, conscientemente não ia conseguir matar uma pessoa. Que às vezes ele se odiava por ser aquele herói que sempre sabe definir a linha do certo e do errado, né? Eu gostava dessa explicação aí, né? Que é o que ele não consegue cruzar a linha por causa disso aí. Porque ele sabe o que é certo e errado. Ele não é um herói pragmático, que nem o Wolverine, que não tá nem aí pra retaliar os outros, né? E a maioria de heróis, que nem o Homem de Ferro, ele já matou várias vezes no decorrer da batalha, mas não como uma coisa que ele sente orgulho, né? Já o Aranha, pelo quesito culpa, eu acho que ele não deveria se permitir fazer uma coisa dessa sabendo que ele vai se arrepender depois. Não, a gente... É o que a gente tá comentando. Foi uma história que aconteceu, ela está oficialmente na cronologia, mas o povo ignora, né? Os roteiristas simplesmente não falam da história, mas ela não foi apagada da cronologia. Isso aconteceu e pronto, né? Oficialmente foi só a Charlie Magne que ele tem contas a prestar lá com todo mundo. E quando a gente fala oficialmente, aconteceu lá atrás, vamos ignorar aquela e falar só da Charlie Magne, né? Que é isso. Mas sabe o que é pior? O próprio Stan Lee nunca mais falou dessa história. O que, que você acha que os outros roteiristas vão fazer se o próprio escritor não falou mais? Assim, ela continua na cronologia, mas ninguém comenta, né? E seguindo, tem uma que a gente encheu o saco, na verdade. Ele não morreu. A gente vai citar aqui, mas é por causa do Tweepview, né? Que o Sim. Morbius, lá na Amazing Spider-Man 102, tanto ela quanto a próxima, é escrita pelo Roy Thomas, desenhada pelo Jill Kane e arte finalizada pelo Frank Giacoia, que é aquela história que... Ô, Mônio, comenta aí o que acontece com o Morbius. Se afoga. Mas detalhe. Se afoga porque eu estava mais preocupado em salvar o frasquinho. O que a gente vê na história é... Eu não sei que o cara erra um alvo do tamanho de uma pessoa e acerta um alvo do tamanho de um frasquinho. O problema não é esse, né? O problema erro é que ele pega... Ah, o erro do Aranha. Ele pega o frasco e nem pula atrás na água, né? Pra salvar o Morbius. Aranhas não sabem nadar, desculpa essa. Não, sabe o que eu acho? Ele tá com 6 braços, ele não ia conseguir nadar com 6 braços, ele ia acabar se atrapalhando e se afogar também. Sim, claro. Porque não tem espaço pra bater os braços com 6 braços do lado, né? Agora, que ele tentou salvar o Morbius, quando ele pegou, só não quis pular atrás do cara, né? Que é o que ele vai fazer eventualmente, né? O Eric Vinicius postou aquela história do engrenagem que ele pulou atrás do manezão lá, né? Eu vou até ver se eu acho pra colocar no post que coloquei no Facebook comentando. Ele não pulou atrás do Morbius é porque ele não gostava do Morbius, né? Porque o engrenagem cai na água e ele pula atrás na hora, né? Só que o Morbius voltou lá junto com aquele Team Up lá com Ele volta com os X-Men. E outra coisa, ele não morreu afogado. Eu acho que, como eu vou falar, como ele é um vampiro, acho que ele tem uma respiração desgraçada, porque ele foi arrastado por meia Nova York, o cara tirou ele de lá, ele só falou que ele se sentia fraco e precisava se alimentar. Ou seja, na verdade, ele não morreu afogado porque o bandidinho lá pulou na água pra salvar ele. O bandido salvou o Morbius, o Aranha foi embora. Isso é uma vergonha. É verdade, o cara tava lá, o irmão tentando tirar ele da vida do crime e tudo mais, tal. E aí ele vê um cara afogando, a primeira coisa que ele faz é pular na água. Não pensa duas vezes. O Morbius em momento nenhum cita que ele tinha afogado. Ele só sentia fraco. Será que o cara não respirava? Ele não conseguiu citar. Porque é vergonhoso, porra. Ele não conseguiu citar. A primeira coisa que o Aranha fez quando olhou ele foi encher ele de porrada de novo. É verdade. A gente... Foi o Mônio que comentou, né, do... No team up lá, que o Homem-Aranha vai. Ele vê o Morbius e já começa a meter porrada falando. Como é que é, Mônio? Quando eu mato alguém é pra ficar morto. Calma aí que o Evandro caiu. A revelação foi demais pra ele. Foi muita emoção. Próximo aí? Pera aí, antes de começar o blog, eu vou colocar uma musiquinha aqui. Do King Konguinho, não. Agora sim. Agora sim, pode falar. Ah, meu Deus. Pra quem ouviu o Tweep View, não foi surpreendido por essa música, né? Mas então, primeiro, vamos deixar claro. Eu sei que o cara volta no futuro. A gente tá igual vários outros personagens que a gente... Eu até sei como ele volta. Acho que muitos de vocês nem leram como ele voltou, mas eu descrevo depois. Não muda o fato de que desta vez o Aranha pensa: eu vou levar ele até a Areia Movediça para que ele morra. O fato dele voltar não anula essa história, né? O fato dele voltar não é importante. Talvez anule o fato do Aranha depois tentar salvar a vida dele pra compensar que ele tentou matar ele no passado. Eu acho que é isso mesmo que ele faz, né? Caramba, eu tentei matar esse bicho, ele voltou. Eu vou salvar, porque se eu tentar matar de novo, eu tô ferrado. A Amazing Spider-Man 104, o Roy Thomas tava maluco, né, cara? Totalmente. Misturou o King Kong com o Godzilla. Da edição 100 a 104, na 100 não, 101 a 104, que o Roy Thomas escreveu, ele fez o Homem-Aranha tentar matar o Morbius e o GOG, né? Sequência, né? Pois é, os arcos são um sequência do outro. E o GOG é o que o Magarin comentou. O GOG é um King Konguinho, né, Magarin? Criado pelo Kraven, né? Criado pelo Kraven, tá tudo certo, né? E o Homem-Aranha pensa: caramba, esse cara é gigante, como é que eu vou acabar com ele? Ah, ele está indo pra direção que eu queria, né? Aí o Homem-Aranha leva ele pra um monte de areia movediz e fala: como é que ele fala? Ah, que pena. Ele acabou, minutos antes ele tinha caído naquela areia movediz. Ele levou o GOG metade da Terra Selvagem até jogar o bicho lá. Ele fala, na hora que o GOG tá afundando, ele ainda fala: poxa, ele parece que tem consciência. Pô, paciência. Parece que é inteligente. Isso, Deus, vai embora, né? Era um ser sapiente, caramba, não era um animal qualquer. E olha que nem animal o Aranha mata. Eu vi uma vez que ele quase matou um tigre lá naquela história da perseguição, mas ele desistiu, cara. Imagina um ser sapiente, cara. E a gente pulou um monte de coisa aqui, né? Tem umas outras aí que não necessariamente que ele matou, mas enfim, né? A gente não vai entrar em detalhes. Necessariamente, mas deixa no ar, né? É questionável, né? Essa do GOG, cara, a do Exterminador e a do GOG, você lê assim, a gente teve uma surpresa quando a gente fez o Tweep View, né? Tipo, caramba, ele matou o bicho. Mas viu, eu também acho, vou falar, eu não dou muito crédito pra essa história do GOG, sabe por quê? Porque o Roy Thomas já descaracterizou o Kraven. Quando ele tá lutando com o Khazar, ele engana o Khazar amarrando ele com uma corda. E o Khazar fala o seguinte: hiena traiçoeira não tem honra? Eu não acredito em honra, só em interesse. O Kraven fala isso, cara? Mas naquela descaracterização. Época... Não, é? Mas não antes... Ah, descaracterização naquela época Mas caramba. Na verdade, ele não era muito caracterizado ainda. Não, o Stan Lee já tinha dado o negócio de honra. Lembra em Amazing Spider-Man 34, que ele deu a palavra que o Sorinha derrotasse ele, ele confessava que ele tava se passando pro Homem-Aranha e tentou assustar o Jameson? Ou seja, a polícia falou: por que você tá confessando? Eu sou um homem honrado e dei minha palavra. Já tinha uma característica pré-estabelecida. E o Thomas jogou isso pro lado, transformou ele num trapaceiro. O Kraven não é assim. Então eu não dou muita credibilidade pra essa história. Agora, voltando ao GOG, eu não podia ter sido... que ele matou. Verdade, felizmente. Na verdade, não matou, porque a criatura não morreu. Mas tudo bem. Ele tentou matar, tentativa, mas não morte consumada. O Aranha podia ter falado o seguinte: Na verdade, ele matou algum roteirista no futuro que pensou: eu vou voltar com esse cara. Não, não foi no futuro. Foi a meu menos de um ano depois já o em Tales of Astonish, com a história do Khazar. É, ele já voltou. Não muda o fato que ele passou um ano morto. Não, meio ano, mais ou menos. Meio ano. Não importa. Se viesse outro cara um dia depois tirasse o Gog de lá, o Arante ia matar ele. É o seguinte, ele não sabia que eu vou matar o Gog porque daqui a, sei lá, uma semana vem alguém e tira de lá. O que eu entendi foi o seguinte naquela história. Um vilão do Khazar chamado Lord Plunder, semanas depois ele achou o bicho enterrado na areia. Só tava a mão dele pra fora e ele resgatou. E ele percebeu o seguinte, que os pulmões da criatura eram realmente fortes. De novo o vilão fazendo o trabalho do Aranha. Ele salvou... Ele tirou o Gog da areia e ele viu que ele tava vivo ainda. Ou seja, a capacidade pulmonar da criatura é enorme, entendeu? Ele ficou semanas enterrado na areia e conseguiu prender a respiração. E, inclusive, ele queria vingança do Aranha. Ele voltou pra Nova York pra poder usar contra o Khazar, com a promessa de que ele ia querer entregar o Aranha pra ele. Só que ele encontrou o Khazar. Ele encontrou o Khazar e a Bob Morse, que ainda não era a Árpia na época, né? Ele deu uns braceletes de teleportação. Ele se teleportou pro meio de Nova York, depois pra Estátua da Liberdade, depois ele se teleportou pra uma outra dimensão. Aí ele ficou umas duas décadas sumido. E naquela história da vingança dos Sexteto Sinistro, escrita e desenhada pelo Eric Larsen, ele é trazido de volta pelo Octopus no final, né? E aí quando, quando tá quebrando o maior pau lá, aquele mercenário solo, tá tirando com o bicho com o canhão laser, o Aranha fala, pare, você está matando a criatura. Né? Só eu posso fazer isso. Ele já está ferido, seu idiota. Chega, né? Com remorso isso aí, será? Mas... Não, que ele queria matar. Mas o Homem-Aranha não sabia nada disso quando tentou matar ele na 104. Não. E aí vem o, pare, você está matando a criatura, não pode fazer isso, né? Primeiro foi o cara que pulou pra salvar o mob, o bandido lá. E agora o vilão tira o Gog do buraco. Aranha Assassino. Lord Plunderer. É um Aranha Assassino. Aranha Assassino. Ladrão e assassino. Não, tá, parei. Então, fechamos por aqui? Fechamos. Vai, fala, pode falar. Pode falar. Se tiver alguma menção honrosa ou mortosa. Não, eu só dizer uma curiosidade que eu descobri, eu vi aqui na internet, que Gog, esse nome dele é uma referência a um nome bíblico. É Gog e Magog, que é às vezes utilizado para um príncipe ou sei lá, um povo de alguma região, alguma coisa assim. Aí é usado, sei lá, no judaísmo, tem no Alcorão também, no Corão, né? Na verdade, que o mais certo é falar Corão, que Al é o artigo definido, aí é o Corão que é para falar. Aí tem esses dois nomes, que são a... Como é que chama? É uma referência a esses termos bíblicos. Aí deram esse nome pra ele por alguma razão que eu não sei qual é, mas pô. Aí o Aranha matou símbolo religioso. E olha. Mas deixa eu falar, só pra encerrar, viu, Eric? O que eu acho. Eu acho, tipo, é descaracterização. Cada escritor escreve de um jeito e acaba, às vezes, deixando passar certas coisas, né? E depois vem outro escritor lá e conserta a cagada. E um herói que aconteceu muito isso foi o Batman. Tem inúmeras histórias, se você procurar, dos anos 70 e 80, que ele acaba matando até em legítima defesa. E isso foi retconiado com o passar dos anos, né? Ou seja, eu acho que cada escritor acaba dando uma mancada de um jeito ou de outro e tem que vir outro lá pra consertar a cagada. Matar, eles retriconeiam, mas o gosto dele por menininho, não, ninguém muda. Ah, mas aí entra uma coisa interessante. Se for considerar a caracterização baseada na origem do personagem, então o Batman nunca devia ter deixado de matar. Exato. É verdade. Mas a questão é o seguinte, Rodrigo. O Batman matava no começo. Já no final dos anos 40, ele já tinha o código dele. Eu me refiro às mortes depois da Era de Prata, dos anos 70 aos anos 80, que ele falava que nunca matava, que era contra a coisa dele, e ele mostrava ele em legítima defesa jogando o cara num lugar ou fazendo o cara cair de um telhado e não se importar em resgatar o cara. E aí eu acho sim, que é descaracterização. Aí a descaracterização da descaracterização. Mas a DC não conta. A DC não conta. Ela rebuta a cada 20 anos. É verdade. Então... Cada 20? Sabe de nada. Nada, inocente. Se você é fã da DC e começou a ler nos 952, aproveita que você tem 15 anos pra ler, depois joga tudo 15? Fora. 15 anos? Olha, eu dou 3 meses. Você, pra quando esse podcast sair, já não ter sido retconeado. Verdade. Só tem uma coisa que eu quero salientar aqui pra finalizar. Eu sei que eu sempre pego no pé que herói tal, mata tal e não pode. Eu não me importo se o herói tem moral duvidosa e acaba matando em legítima defesa e tal. Tem alguns heróis que realmente não tem código contra tirar a vida. O Luke Cage, o Punho de Ferro, esses aí podem matar no calor da batalha. Agora, esses heróis que ficam santificando a vida quase toda edição, vai lá e por alguma razão mata o vilão falando que foi necessário e agora tô arrependido, aí eu acho isso aí uma baita de uma bobagem, porque isso aí não é nem descaracterização, isso aí é queimar o filme do cara, né? Falando em filme, Super-Homem quebrou o pescoço do cara lá. Ah, cara, nem fale daquele filme lá. Aquele filme lá, cara, aquilo ali nem é Superman pra mim, cara. Aquilo lá é lixo do lixo. Isso é, a gente lá... concorda. Viu? Aquilo ali é o Superman feito pros troll que sempre achou ele idiota. Mas isso é feito sob medida. Aquilo é o Super-Homem feito pra quem não conhece o Super-Homem. Mas isso é exatamente, bom. Exatamente. Isso exatamente. É bom que tira o povo da DC e manda pra Marvel, tá bom. Sabe o que é pior? Eu tava na esperança que o filme da DC ia contrastar nesse aspecto com os da Marvel. Porque no Marvel Cinematic todo mundo mata sem problema. Na DC tinha o Batman, pelo menos, que não matava. E eu achava que o Superman ia seguir o mesmo padrão. Eu acho sacanagem esse filme do Superman, porque mudou aquela Smallville. Magari, para de provocar, Magari. Que o Mônio já falou que gosta. Adoro. Está gravado. Publicado. É só ouvir o Tweep View da morte da Gwen. Viu? Você é desses, Magari. Pelo amor de Deus. Só a cena que ele deixa o pai morrendo tornado, pra mim o filme já acabou ali. Aquilo ali não é Superman, caramba. Aquilo ali é Super então, Troll, mas não... Então, fechamos o programa? O Superman... Só pra voltar pro assunto do Aranha, o Superman verdadeiro é o que faz marabalismo com indianos. Exatamente. Bom, então, eu queria agradecer a participação do Evandro, que aceitou o convite aqui para gravar com a gente. Eu que agradeço. Você tem algum site, algum blog, alguma coisa que você quer divulgar, Evandro? Não sei se você... Não, tem... ainda não, cara. Eu tô com a ideia de fazer um review da série animada do Homem-Aranha dos anos 90, que esse ano tá completando 20 anos, e publicar na página nossa. Eu ia juntar fotos, detalhes das temporadas e publicar. Eu tava com essa ideia. Ah, depois a gente conversa disso aí, quem sabe vai pro blog lá, né? Pro site. Tá fazendo 20 anos esse ano, né? Entendi. Bom, então, fechamos por aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa que a gente falou aqui, concordar, discordar, opinar sobre o que a gente comentou, manda um e-mail para tweepcast@aracnofan.com.br. Não esqueça de acessar o nosso site, né, aracnofan.com.br, o grupo do Facebook, a fanpage, os links estão todos aí no post. E também assinar esse programa lá no iTunes, né? Pro pessoal que gosta de ouvir podcasts via iTunes. Alguém quer comentar alguma coisa ou não? Não, só agora é assassino. Não necessariamente, e ele, né? E se ele não mata, ele manda o Maurício matar. Nossa! Ai, que horrível! Então falou, até mais. Eu quero falar não, já que o assunto é morte, queria dizer uma coisa triste que aconteceu... Não, uma coisa triste que aconteceu aqui em Portugal, que um português que tinha irmão gêmeo, ele queria se suicidar e matou a irmã por engano. Meu Deus.